Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana a gente vai falar de jogos de ritmo, aqueles jogos em que a gente tem que testar a nossa capacidade de apertar botões ou dançar no tempo certo. Apertar botões. Ou dançar apertando botões no tempo certo. Eu sou o Flávio Kiba e Just Dance é o segundo jogo que eu tenho mais horas jogadas na minha vida. Hardcore. Aqui é o Panda e não, cabeça, eu não sou o rei do pump. Porra, quebrou minha apresentação, velho. Porra. 50%, mas tinha que ser, Panda. Você é o mais oriental de tudo. Caraca. O Panda nasceu pro pump. Aliás, o pump nasceu pro Panda. Como Caraca. Assim, cara? Aqui é o Rodzi, yo-ho, Buster Storm, come and move, it's the battle of the century, get your body ready to the jam, let's get down to break and molar play dance, Rose, sexy ripper up jazz dance, African dance, gangsta groove, old school 7th and disco, techno jumbo and even capoeira, stay on the beach and jam to the groove, let's raise the roof and dance. E é a abertura mais longa da vida, né, velho? Musical, cara. Não, ele leu o manual do Bust a Groove agora pra gente. Caraca. Eu só tô aqui pra falar desse jogo e vamos lá. Bem, aqui é o Mug e eu não sei o que eu tô fazendo aqui porque vocês estão falando ritmo. Eu pensei que a gente ia falar sobre jogos de ritmo. Assassino 47. Nossa. Falou o cara que não deve ter terminado um jogo da série. Foi quase uma apresentação maneira. Eu preferi a piada do ritmo de festa, mas tudo bem. Bom, aqui é o cabeça e agora eu tô bolado, porque pra mim o Panda era o rei do funk. Eu achei que eu conheci o rei. Toca Rhythm of Night. The Rhythm of the Night. É o contrário, né, cabeça? Morre uma lenda. Morre uma lenda. Então, não... caraca, né? Tô bolado. O Panda, pra mim, ele era o rei do pump. Porque, ó, desde que eu conheço o Panda pelo Panda, eu ouço ele falando que ele era o rei do pump. É, cara. Não, eu nunca disse isso. O Panda era o tipo japonês de topete. Que andava com espada de madeira e dançava pump no shopping. O cabeça tirou a prova, né? Eu só entrei no grupo porque eu ouvi dizer que era o grupo do rei do pump. Caraca. Cabeça tirou a prova, né? Em Belo Horizonte. Eu não sou, velho. Não, ali você não tava na sua melhor forma. Você não tava na sua melhor forma. Então, pra começar, eu vou arriscar aí uma pergunta para a galera que está nesse podcast. O que são jogos de ritmo, galera? Bom, os jogos de ritmo, até onde eu posso supor, são jogos que dependem da sua habilidade ou física ou de dice, digamos assim. Você transforma a batida em comandos, cara. Olha que maneiro. Tudo bem, ó, a frase do Rod foi maneira e tal, mas se fosse assim, qualquer jogo de iPad é jogo de ritmo. Você transforma a batida em comando. De ritmo, né, cara? Fruit Ninja. Fruit Ninja, velho. Pois é. Não, eu acho que talvez o jogo de ritmo é aquele assim, que você tenha que ter uma noção de ritmo e saber aplicar isso pra alcançar o objetivo do jogo. Seja ele musical ou não. É, eu já vejo diferente. Eu vejo como... Na verdade, não é diferente. O cabeça tem razão, mas eu vejo também como aqueles jogos em que o tempo... Em que você aperta botões ou executa movimentos está ligado diretamente a uma música. É, exatamente. Porque por mais que não seja uma música cantada, com vocal e tal, ele sempre tem um tom mais musical, sabe? O que você tá escutando é importante para o jogo, não só o que você tá fazendo. É, porque senão se a gente só considerasse a questão de você apertar e dar os comandos no tempo certo, um jogo de luta é um jogo de ritmo, se você for pensar. Que é encaixar os movimentos certos no momento certo, de acordo com a sua percepção. Sim. Exato, exato. Tem que rolar a baladinha. Se não rolar a baladinha, não é jogo de ritmo. Tem. Baladinha monstra, como diria o meu irmão. Baladinha do metal. Bom, e hoje eu vou propor aqui uma brincadeira um pouquinho diferente dos podcasts do Projeto X que a gente tá acostumado. Agora, a gente tem uma lista enorme de jogos pra falar. Que se a gente começar a falar um pouquinho, muito sobre cada um, esse podcast vai ter 4 horas e isso não é legal. Pro editor só. Então eu vou sugerir que a gente faça, a gente vai falar o nome dos jogos e vai fazer comentários sobre cada um. pra começar, a gente vai falar dos jogos de ritmo portáteis, começando por Osu Tatakai Oendan. Quem conhece essa maluquice japonesa? Cara, eu conheci como Elite Beat Agents, assim, direto no DS, e eu não tinha conhecido como Osu. Eu fiz o caminho reverso também. Eu comecei pela cópia ocidental, né? A transformação ocidental do Osu, e depois fui pro original, que tem tudo japonês. Eu comecei pelo japonês, pelo Osu Tatakai Oendan. Eu diria que Osu é o jogo mais japonês que existe, cara. Cara, é pesado. Não, é. Segue a linha, né, cara? Eu chutaria no Taiko, mas falando de Osu, cara, é um jogo que, assim, pega o melhor do DS, né? Da tela táctil dele, né? Faz uma mecânica de você seguir as bolinhas, de você clicar nelas e tal, seguir o ritmo, e o sucesso do Osu e do Elite Beat Agents, que é a transposição aqui ocidental, né, do jogo, são principalmente as músicas, né, cara? Tem tudo, tudo maneiro, tudo. Pra quem não conhece o Osu, ele é o seguinte, ele conta a história de pessoas que precisam de ajuda pra realizar objetivos. E nessa historinha maluquíssima, as pessoas acabam recebendo ajuda dos como é que chama os caras? Esqueci. Eles são uma espécie de líderes de torcida masculinos, que eles ajudam as pessoas com motivação e não vão lá participar efetivamente da ação, entendeu? É, pior que, tipo, fica estranho falar líderes de torcida masculina, mas é uma espécie de um grupo de incentivo, que geralmente tem em escola e tal, e são os caras, e geralmente são caras bolados, velho. Isso, é tudo japonês parrudo com cara de mal, dançando motivacionalmente. E a ajuda dele vem através de música, onde você tem que apertar a tela no lugar certo, em momentos malucos, pra conseguir chegar no objetivo, que é completar a sua missão, né? Qualquer missão. E eu vou falar mais, no Elite Beat Agents, ele vai te dando caras parrudos, assim, à medida que você vai evoluindo a dificuldade, você vai ganhando um cara mais bolado pra você dançar. Mas no Osu também é, É assim também, você começa com magrelinho, beleza, chega no hard, é um maluco gigante, velho. Você começa no easy com Tanaka Hajime, que é um cara magrelo, e depois no hard, velho, é um general parrudão, velho. Isso, você vai evoluindo. Aí no final, os personagens secretos, Hokuto no Ken da dança, velho. Da dança. O cara é bolado. São aqueles jogos que a gente já tá acostumado, que ele tem dois níveis, o fácil e difícil, e depois tem um terceiro nível que é o impossível. É o impossível, que é o japonês. É o japonês, é o oriental. Cara, eu não sei o Osu, mas assim, o Elite Beat Agents, cara, ele vai tipo de Material Girl da Madonna até Highway Star do Deep Purple, cara. E é muito, cara, é toda a parada, velho. Aí, o Osu, ele já é mais pop, né? Ele tem musiquinhas de rock, mas é tudo música rock bastante popular, pop rock. Então é legal pra quem gosta de cultura japonesa, que é o nosso caso, no caso de muita gente que escuta a gente. E também ele é muito legal pra você conhecer músicas novas, né? Agora são músicas velhas, porque eu joguei de 2005. Mas na época, pra mim, eram músicas novas, então foi muito interessante. Mas o Osu também, ele também vai, tipo, de Namiyamura, que é o popzinho, até o Larken Cell, que é um rock mais pesadinho, velho. Isso, tem Full Metal. Isso, e tem também Orange Range, tem... Como é que chama aquele artista? Não sei o nome dele, mas ele é bem conhecido. Ken Hirai. Tem nomes muito conhecidos no Osu Tatakai para os japoneses, né? Pô, e é muito divertido porque, cara, ele é total nonsense. Eu lembro que até hoje, a missão do Highway Star, você tem que ajudar o cachorro a chegar em casa. Tipo, a parada toda é um cachorro, velho. E é muito maneiro. Maluquice. No Elite Beat Agents tem a música do Natal do Câncer, velho, que eu quase lacrimejei, cara. É muito triste, velho. Porra, é verdade, da criança, velho. Puta, é muito triste, velho. Muito. Não, e quando você salva o mundo ouvindo o Ready Steady Go, cara, que é aquilo? É muito bom. E além do Osu Tatakai Oendan, tem também o Elite Beat Agents, que é a versão americana, que é a mesma parada, só que com músicas que funcionam pro público ocidental, né? Exato. E tem até, tipo, a MCA no jogo. Porra, é louco. ABC, eu acho que tem no 2, eu não sei. Maluco. Mas assim, a grande parada, pelo menos pra mim, do Elite Beat Agents, é que assim, por mais que você fale, porra, é um jogo de ritmo, tem uma curva de aprendizado, cara, muito grande. Você chega no hard, pro, sei lá, o very hard, ou do médio pro hard, fica impossível, assim, cara. Você começa a treinar até o seu pulso ser destruído pela caneta e pela tela, porque fica muito difícil, velho. Aí é gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira aquela parada rápido pra caralho. É muito, mano, é muito rápido, é muito rápido. E eu jogava aquilo no ônibus, era muito maluco. Não, e ele funciona muito bem pra portátil, porque assim, são partidas rápidas, teoricamente, porque se você for ruim, você perde, tipo, no primeiro quarto, sei lá, no segundo quarto. Mas sim, são partidas rápidas, individuais, e que você pode jogar num ônibus, ou numa pausa, numa fila de banco que você tá. Cara... Exato, eu jogar numa balada. Jogar na balada. Na baladinha, é. Entre uma música e outra, você joga. É portátil pra jogar na balada. Na balada. Pô, Rod, você devia, você ia fazer tendência, hein? Tá na hora de botar essa ideia no mundo. Tá, mas, rolando. Assim, cara, eu acho muito legal. Eu já vi Just Dance, mas eu sou não. O próximo jogo da nossa lista é Taiko no Tatsujin, que vai falar o Panda. Olha aí, porque ele é japonês. Tá. Ei, estereótipo. Olha o estereótipo. Porque ele é japonês. Ó, estereótipo nada. Estereótipo ó, nada. Eu vou te falar que o Taiko no Tatsujin, eu não joguei ele no DS. Eu não joguei nada dele no DS. Eu joguei ele todo do PlayStation 2. Exato. Antes de falar de Taiko no Tatsujin, a gente tem que explicar pra galera o que, que é o Taiko. Por que, que japonês maluco gosta de bater no tambor? Taiko é o tambor feliz, não é? Porra. Não, Tatsujin. Que peida, né, velho? Que peida. Que o Taiko no Tatsujin, ele peida quando ele come batata doce, velho. O Panda manja um pouco mais, imagina. Mas é basicamente a tradição do Taiko pros orientais é de festejar, né? É um instrumento bem parecido aqui com o nosso tambor, é, né? É, e também era usado pra guerra, né? Pra fazer uma batucada que gera uma zoeira inacreditável. Mitológica, uma zoeira tradicional. Caraca. O jogo do Taiko, ele também ficou bastante popular no DS, né? Tem outras versões dele também. Mas o legal dele é você bater na tela no ritmo da música também. Mas ele é um pouquinho diferente do Wenda, que você tem que apertar no lugar certo. O Taiko você tem que bater como se fosse um tambor mesmo. E às vezes você precisa bater no canto do tambor, ele tem o movimento certo. E a música vai ficando cada vez mais rápida, tem os bônusinhos legais. Pra você que não manja do taiko, mas manja do pagode, é tipo pandeiro, que você tem que bater em lugares diferentes. É o mesmo conceito. É um pandeiro com tambor, não é, Panda? Na verdade não, porque o pandeiro você bate com a mão, né? Não, mas o conceito de você bater em vários lugares é... Ou sei lá, se você joga capoeira... Na verdade, qualquer instrumento desses de percussão que você usa uma pele ou você usa um tecido pra bater, tem diferença do local aonde você bate pro som que você vai emitir. É que assim, eu costumo ficar muito do lado do baterista porque eu toco baixo, então eu já percebi que tem diferenças assim absurdas, dependendo do lugar da pele onde ele bate. Então é. Agora vem a pergunta: quem toca baixo? É você e o Sting? Só. É, só. Caraca. E o Flea. E o Murloc do Gorillaz. Bom, o Taiko é o jogo que você quebra o vidro da tela do DS, porque quanto mais rápida vai ficando a música, mais maluco é o mais forte você acaba batendo no vidro. Naquele tambor feliz que quer apanhar. E ele dá palavras de incentivo, cara. Mas o Taiko, o Taiko no Tatsujin... Ele é um jogo mais infantil, pelo menos o do DS, né? Ele tem um quê mais infantil, porém ele pega um pouquinho de umas músicas um pouco mais conhecidas por nós. Por exemplo, eu lembro que tinha Xalá Rede Xalá, tinha músicas do Naruto, se eu não me engano, era bem... Tinha assim. Motoqueceira Fuku, pelo menos eu vou puxar até o Taiko no Tatsujin de PlayStation 2, que foi o que eu joguei, que não muda muito do DS de um pro outro, então eu vou falar do Taiko no Tatsujin no geral, né? Os jogos do Taiko no Tatsujin. Porque eu tinha o tamborzinho também, era maneiro, velho, do PlayStation 2. E ele tinha várias músicas, ele tinha Remember de Naruto, ele tinha o Motoqueceira Fuku de Luckstar. Ele era bem puxado assim pro pop. Isso é uma coisa que é até importante nos jogos de ritmo e música no geral, né? Quanto mais famosa a música, mais sucesso o jogo tende a fazer, né? Porque tá lado a lado com a popularidade. Porque o Taiko, além das músicas tradicionais, ele puxava essas músicas do pop. Até porque lá no Japão ele era um aparelho de fliperama também. Que nem os outros jogos que a gente vai falar mais pra frente. Como qualquer coisa no Japão, né? Um aparelho de fliperama. Caraca, tudo, velho. Tudo tem um fliperama. Embora eu descobri, cabeça, que quem manja mesmo de fliperama é a Coreia do Sul, velho. Os caras são mitos, velho, no fliperama. Tem fliperama de tudo, cara, na Coreia do Sul. Coreia do Sul. São. Não, eu quero falar que a grande parada que vocês falaram de música é interessante, porque assim, o jogo, ele acaba mesclando sempre assim que você pega um jogo desses, é as músicas que você joga, você fala, porra, eu conheço essa música, é desse anime, é desse lugar, com as músicas que você acaba sendo apresentado e curte, que era desconhecido pra você, né? Então esse equilíbrio é sempre bem legal nesse tipo de jogo. O próximo jogo que a gente vai falar é Projeto Diva, que é aquele jogo famoso que fez aquela porra daquela menina do cabelo azul ficar conhecida. Quem vai falar é o Mug. O Mug, que é a Diva. É a só Diva. Só ele jogou. Eu, por uma boa época da minha vida e ainda um pouco, ainda sou um pouco fanboy de Projeto Diva, foi por causa de Projeto Diva que eu conheci mais o mundo de Vocaloid. E só pra vocês entenderem, por exemplo, existia um programa chamado Vocaloid, onde ele simulava vozes e papapipapapá. Esse programa deu origem a alguns personagens. É, tinha uma música que era bem assim mesmo. Papapipapapá. Cara, o segredo do Vocaloid, velho, resumido, é assim, é você pegar uma voz sintetizada artificial e botar tipo Google, a voz do Google. Exato. E botar no autotunes, velho. É, exatamente. Essa é a fórmula do Vocaloid. Tudo. Você pode falar o que você quiser lá. Então o pessoal pegou e teve os personagens, né, que vieram do Vocaloid, e disso surgiu o jogo, que é o Projeto Diva, né? Projeto Diva. E depois surgiu muito mais, depois surgiu show ao vivo. Sim. Holograma, luz, joguinhos para 3DS. Mas eu acho que o que estourou realmente foi o Projeto Diva, cara. O primeiro que saiu para PSP, né? Ele tem uma jogabilidade que, assim, me lembra até um pouco, que a gente vai falar mais pra frente, de Guitar Hero, na hora de apertar os botões certos, os botões mesmo, porque até então a gente tava falando de bater na tela, né? Não, o Projeto Diva, ele vem aquela sincronia de que o que você vê na tela passando, na hora certa você tem que apertar o botão pra fazer o ritmo da música, né? Até porque o PSP não tinha como bater na tela. Exato. Não, você pode bater, só não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Exatamente. Bom, e depois disso, do bater na tela e do apertar botões, próximo jogo da lista, que é o Teatro Ritmo Final Fantasy, que tem um nome impronunciável. Cara, isso é o mais engraçado, é você tentar comprar esse jogo em lojinha. Eu comprei, cara. Porque você, assim, óbvio, você não vai falar Tritium Ritmo Final Fantasy. Não, velho, ninguém vai saber que porra. Você vai falar, tem o Final Fantasy pra 3DS. Tem aquele Final Fantasy musical? Musical, caraca, velho. Nesse Teatro Ritmo Final Fantasy, ele é um joguinho que foi lançado pela Square Enix pra celebrar não sei quantos anos de Final Fantasy numa comemoração deles. E eles colocaram várias músicas da série Final Fantasy, que são conhecidíssimas pelo público, em um jogo de ritmo, onde você tem um pseudo RPG em que as batalhas são musicais. Não, ele pega, tipo, toda essa... Porque, assim, querendo ou não, a maioria desses RPGs, ainda mais um RPG da Square, sempre tem a trilha sonora muito marcante, né, cara? As músicas são sempre muito fortes. E aí você pega e, tipo, entre aspas, dá a possibilidade do cara batalhar com essas... fazendo o ritmo dessas músicas, e à medida que você vai acertando, eles vão soltando golpe ou errando golpe. Cara, foi uma ideia muito boa, assim. Ela é uma jogabilidade muito gostosa. Tem umas paradas que são impossíveis, mas assim, é muito gostoso de jogar. É, não, esse também segue ele também segue aquele padrão do nível fácil, nível difícil e o nível japonês, entendeu? Oriental. Oriental. O teatro Ritmo também foi lançado para celulares recentemente. Não, pô, é fácil, né? Porque botou Final Fantasy na frente, já gera um fandu absurdo, né, meu? Aí você mistura com essa galera aí do ritmo, meu, aí gera uma festa louca. e fãs de Kingdom Hearts pedem um Teatro Ritmo Kingdom Hearts. Cara, se tiver, velho. Se tiver, cara. Cara, ô Mug, você tá ligado que não precisa, porque todo mundo só vai querer tocar Hikari uma vez e vai jogar o jogo. Porra. Só. Não, mentira. Só. Não, eu vou tocar Ricardo uma vez, Simple e Clean depois, ou pé, a mesma música. Bom, depois do Teatro Ritmo, a gente tem o Rhythm and Raven. Quem vai falar é o Rods. Então, o Rhythm and Raven é uma surpresa muito maneira que a Nintendo trouxe pra gente, né, cara? Que no meio de toda essa zoeira de dança e tal, ele pega bem mais pro ritmo do que pra música, do que pra dança. É um jogo basicamente de minigames, que você usa situações do minigame pra gerar o ritmo. Então, às vezes você tá na aula de canto e você tá controlando o bonequinho, às vezes você tá com um maluco musculoso que tem que fazer pose, hop, hop, hop, Johnny Bravo style, às vezes você tá... Esse Ritmo Raven é um jogo de zoeira, né? Ele é... Cara, é muito divertido, né, meu? E junta com a temática tanto ocidental como oriental, porque tem das duas versões, e, pô, gera um resultado muito legal, são minigames muito divertidos, bem concisos, assim. É uma jogabilidade feliz, teve tanto pro DS, e com sucesso depois teve um segundo jogo pra Nintendo Wii, e ambos são, meu, divertidaços, né, cara? Diversão é a palavra do dia. Fora que ela gerou um dos vídeos mais engraçados, que é o com o Terry Crews, do Niga Niga Niga DSK. Ah, que... Não, cara, aqui você tem que colocar o Niga Niga Niga Niga Niga DSK. Niga Niga DSK? What? Niga Niga Niga DSK? What? O Mook pediu encarecidamente pra falar de Patapom, então diga, Mook. O Patapom é maneiro, velho. Exato. Então, tem um jogo que também é de ritmo, que é o Patapom. Tem também pra PSP. E eu acho legal mencionar ele porque ele não é um jogo de ritmo tradicional também. Ele é um jogo de ritmo meio que plataforma. Você vai andando e fazendo suas operações de ritmo. Né? E fazendo... Na verdade, o ritmo vai ajudando os patapons a derrotar os obstáculos, né? Exatamente, exatamente. Você tem que fazer o ritmo... Na verdade, ele é diferente porque a maioria dos jogos manda o ritmo pra você. E você tem que acompanhar o ritmo dos jogos. Esse daí não, você tem que fazer o seu próprio ritmo pra fazer os patapons fazerem determinada ação. Atacarem, determinada ação. Era muito maneiro o patapom, né? Eu acho ele bem interessante, acho bem legal. Bom, tem um outro joguinho também que eu queria comentar, que é o Beat Trip Runner. Kiva, muito maneiro. Ele não é exatamente um jogo musical, mas ele é um jogo de ritmo, porque nele você tem um side-scroll, que é um jogo de tela, pra quem não sabe, e você precisa chegar até o final da tela seguindo o que tá tocando, né, o ritmo da música, porém os botões que você aperta, por exemplo, você tem que pular na hora certa, você tem que agachar na hora certa, e esses, cada um ele faz um barulhinho diferente que vai dando liga na música e a música vai ficando cada vez mais completa. É um jogo que, assim, você não dá nada por ele em momento algum, porém quando você começa a jogar você vê a genialidade por trás do jogo. É um jogo indie, na verdade, esse jogo não é um... E fica esperto que, por exemplo, ele tava agora no Humble Bundle, semana passada 2, não tava? E assim, tipo, pô, se você ficar esperto, você pega ele baratinho pra jogar no PC e muito divertido. Eu vou expandir o comentário do Kiba e falar não só do Runner, de toda a franquia Beat Trip, porque ela é baseada nisso. São músicas em beats que geram situações aí de minigames, a corrida é um minigame de tirozinho, são vários minigames assim, que você vai fazendo ritmo, música e alegria, e trazendo alegria pro mundo, cara. É muito maneiro. Caraca, o Rod está na vibe da alegria. Não, e é legal que é legal, eu peguei o Runner 2 do Wii U, cara, é legal que o jogo ele vai crescendo conforme... Sim. Você vai avançando na tela, tipo, você vê, fica prestando atenção nas paisagens, é um jogo bonito, dentro daquele gráfico estilizado, 8 bits, 3D, bolado, ele fica muito maneiro. Bem, antes de terminar, eu queria só citar, já que falamos de Beat Trip Runner, é uma boa lembrança colocar aí um jogo que não é inteiramente musical, mas tem uma ótima parte musical, que eu me apaixonei por ele por causa disso, que é o Rayman Legends. Cara, Castle of Rock. Sim, o Rayman tem umas telas musicais muito legais também. Exatamente, exatamente. Olha aí, grande destaque, sim. Que segue meio a linha da jogabilidade do Beat Trip também, né? Que é você correr e fazer comandos que vão gerar, vão dar um feedback sonoro que vai mais ou menos completar a música. Isso, e por exemplo, o botão que você aperta, o personagem que você mata, ele faz um barulhinho no ritmo da música. Sim. Que torna a música mais rica. E quem tá na dúvida ainda, cara, Rayman Legends tem Eye of the Tiger mexicano. Mexicano? Não, sério. Mexicano, cara... O que você tá esperando, cara? Ele gerou polêmicas por ser o melhor side-scroll da geração, né? Pô, não, mas cara, Castle of Rock é uma das coisas mais geniais que eu já joguei na minha vida em ponto de vista de side-scroll, velho. É animal. Eu acho que é o melhor tela de side-scroll que eu já joguei, sem brincadeira. Eu sou fanático pelo Mario, desculpa, mas... Desculpa, Mario Toledo. É a melhor tela de side-scroll que eu já joguei. Desculpa. Desculpa, Mario. Foi mal, Mario. É, mas olha, eu tô com Rods. O que me fez comprar esse jogo foi o Eye of the Tiger mexicano. É demais. É demais, cara. Não, eu gosto mais da Castle Rock. Castle Rock é muito mais legal. Caraca, eu joguei Mexican Eye of the Tiger e cheguei, velho. Isso é... Louco. Louco. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Bom, então já que a gente já falou de vários jogos aí portáteis, vamos evoluir aqui o nosso podcast, vamos falar de jogos de mesa e também de jogos físicos que exigem movimento, não só apertar botão ou quebrar a tela do 3DS. Agora a gente tá chegando na parte principal da balada. Tá? Agora a parada ficou agora séria. Agora a gente pode jogar na balada. Antes ainda não podia, porque antes a gente ia ser visto como estranho na balada. Agora não. Tecnovic. Obedeça. Então, pra começar, a gente vai falar de um jogo muito bizarro, maluco, chamado Samba de Amigo, que foi lançado para o Wii. O que que é isso? Que jogo é esse, cara? De Amigo. Que é isso, cara? Né? Que eu tô é com isso? Fanda, velho. Vem da SEGA, né, cara? É um jogo de ritmo, ele foi feito focado em músicas latinas. Então ele é um jogo bem, assim, dançante, porém você não joga dançando ou apertando o botão, você tem maracas, você tem que controlar as maracas enquanto você joga. Maracas, cara! Ele é original do Dreamcast, e aí ele recebeu a versão do Wii. Foi, na verdade, cabeça, ele foi lançado para arcade, que eu lembro. Ah, é óbvio! É óbvio que ele surgiu, tá no arcade, né? Que isso? Como? Porque como? A não, dança tá no arcade, né? Me explica como. O maracas. Maracas. Como que você faz? Porra. Maracas mesmo? Você, não, então, no jogo é assim, você tem que pegar o remote e o nunchuck segurando um em cada mão e controlar as maracas, fazer um movimento pra cima e pra baixo e tal. Cara, que absurdo. É, na verdade é assim, você tem três pontos, que é em cima, no meio e embaixo, dividido em dois lados. E aí vem a bolinha, como se fosse a nota do Guitar Hero, e quando ela chega na posição, você tem que chacoalhar. Então, só que elas são variadas, então às vezes vem, por exemplo, o lado esquerdo tá uma pra cima, o lado direito tá uma pra baixo. Aí você faz essa posição e chacoalha, e aí você fica chacoalhando a maraca igual um maluco enquanto toca músicas latinas. E se eu não me engano, tem Mambo Number 5. Tipo Samba de Janeiro. Só digo uma coisa, você tem que ser muito macho pra jogar esse jogo. Ah, olha aí, 1-2, Low Vega. É, e uma coisa muito maneira do Samba de Amigo é o mascote, né, da franquia Samba, né? Que é um macaquinho muito bolado, muito elétrico, né, velho? Até demais. Eles meio que tentam estereotipar o Brasil como se nós ouvíssemos música latina de uma maneira errada. Tem uma mulata dançando, mas ela não é, tipo, é uma sambista brasileira, mas a música não é nada brasileira, porque aqui a gente não escuta música latina. Uma sambista qualquer coisa. Cara, mas é aquela música latina estereotipada ao extremo, assim, sabe, o absurdo, como se ele só escutasse aquela parada. Eu mandei agora Samba de Janeiro, que a gente nunca ouviu, cara, ninguém nunca ouviu no Brasil essa música, cara, nunca. Samba de Janeiro, essa música é muito, mano. Olha, não porque uma vez no ensino médio um brother falou: ô Rods, o que foi? Cara, você já escutou Samba de Janeiro? E aí é uma longa história. Nossa, cara, que isso, velho. Bom, esse jogo, apesar de ser um jogo extremamente divertido e que deixa a gente muito envergonhado de jogar em público, ele não fez muito sucesso. Aliás, até fez, mas não chamou muita atenção. Eu, por sinal, eu só descobri que esse jogo existia por causa da minha prima. Eu descobri por causa da pauta agora, pô. Eu manjo porque eu sou cega fag. Agora, onde minha prima descobriu, eu também não faço ideia. Ó, eu digo, ó, melhor que Project Diva. Fiqueando! Tá maluco! Macaco maior que qualquer... Porra, calor macaco, velho. Tem um macaco com maracas, velho. Que mais você precisa? Vamos para Donkey Konga. Quem aqui jogou isso? Eu não joguei. Infelizmente, eu joguei. Sério, com tambor e tudo. Com tambor e tudo. É, o Donkey Kong, assim, no geral, ele mescla o melhor do que tem, né, da franquia Donkey Kong, assim, que é o ritmo tropical, é o ritmo da selva, é a festa da floresta, e pega o quê? O instrumento da selva, o instrumento oficial da selva, na verdade, o bongô. O bongô, né, um bongô. O Donkey Kong, pra mim, ele é mais uma daquelas ideias malucas da Nintendo, que só ela consegue fazer, sabe? E aí você transforma a música em bananas e joga bolado. Uma pena que o Donkey Kong ele foi muito inacessível aqui no Brasil. Gente, poucas pessoas tiveram acesso facilitado. Pô, aí. Mas é que é foda, você tem que comprar tipo um jogo do Donkey Kong que vem com um periférico caro pra burro que só vai servir, né, pra cara? Isso, velho. É meio foda. Difícil, entendeu? E ele não foi usado pra mais nada, né? Depois. Uma outra coisa que me deixa triste é que ele foi um marco pra dar uma parada brutal no jogo de Donkey Kong. Depois dele, só vou voltar agora. Tem a música do Mulan Rouge, do Donkey Kong com o bongô, mano. Cara, ó, louco. Vamos fazer o jabá pros nossos parceiros aqui. Na sala da Nipari, de vez em quando rola o Donkey Kong. De tambor. De tambor e tudo, com a galera jogando lá. Caraca, lá. Rei da selva. Próximo jogo, Bust a Groove. Quem vai falar? Cara, só o Rods conhece. O jogo que cara, só o Rods jogou. Eu não... Só o Rods jogou. Caraca. Não, mas agora tá na hora de a gente chegar no ápice do nosso cast. Eu vou falar disso, velho. O Bust a Groove, ou Bust a Move, só que tem uma confusão de nomes aí por causa daquele jogo da bolinha que confunde a galera. Então ele tem a tradução de Bust a Groove ou Bust a Move. Ele é um jogo original, né? O começo da franquia deles é no PlayStation 1. E é basicamente um jogo de dança que você segue comandos e aperta um botão finalizador. A batida sempre de três ritmos. Então é sempre um, dois, três, pá. E você tem que, tipo, fazer a sequência e no pá você aperta o X, bolinha, o triângulo, qualquer botão disso. Mas o que me marcou muito, além, óbvio, de eu ter jogado até exaustão na minha infância, é o jogo mesmo, o ritmo, os personagens, assim. É um jogo de dança meio que de luta, entendeu? E, tipo, eles estão disputando essa música. Então, sei lá, você tem uma gatinha e um panda lutando pra ver quem que é o melhor. Então, e menção honrosa, cara, que o personagem secreto é o panda, velho, que dança a música apocalíptica. Eu não. Todo estranho. Mas é que nem eu falei na minha extração, cara. Ele tem o quê? Ele tem dance, tem house, tem hip hop, tem jazz, tem African dance, gangster groove, old school 70 disco, cara, techno jumbo e até capoeira, velho. E até capoeira. Olha, a gente tem que levar em conta que tem o disco, né, cara? Sim, cara. É um jogo divertidaço em jogabilidade e em personagens. Ele pega uma característica que eu acho importantíssima no jogo de luta, que é você ter um avatar carismático, sabe? Coisa que geralmente os jogos de dança não tem. É sempre um carinha, alguma coisa. Às vezes você nem se vê no jogo, né? E o Bust a Groove, não. Cada personagem dança de um estilo. Cada personagem tem sua fase temática pra você jogar no modo história e tal. E aí você tem toda essa dinâmica e tal. E mais maneiro que tudo, cara, no final do jogo, o chefão, você chega com um robô gigante e pra acertar as contas vocês o quê? Dançam. Pô, eu não preciso de mais nada, cara, é o jogo da vida. E assim, a diferença do 1 e do 2 é que no 1 ele é só um robô gigante que dança. No 2 ele é um robô gigante dourado que dança, velho, que é muito mais maneiro. Fica aí, toca um Bust a Groove aí, Kiba, por favor, cara, dele. O próximo jogo é o Parappa the Rapper. Cara, o Parappa the Rapper, ele, na minha opinião, em relação a danças, ele sempre vai ser o jogo definitivo de dança, porque ele tem a fase Chop Chop Master Onion. É o mestre de karatê que é uma cebola. Block, punch, kick, high. Cara, e todo o ritmo da música é baseado nas paradas da luta. Aí é tipo, chop, kick, turn. Aí hold, pose. Cara, é mais um daqueles jogos japoneses bizarros. Loucaço. Né? Muito, muito. Ele segue a zoeira do Busha Groove, cara. É um cachorrinho cartunesco que quer fazer a carreira dele de rapper e ele faz de tudo, cara. Ele luta karatê, dirige, faz comida e acaba no final cantando um show de rap, velho. É muito maneiro. Cara, bizarro, velho. Ele luta. Eu só tenho um receio. Deveria ter mais jogos da franquia. Tem dois, na verdade. Um para PS1 e um para PS2. Caramba, né? Morreu popular e é um jogo conhecido, porque ele foi até ressuscitado no All-Stars, né, movie? É, o Parappa the Rapper tá no... Uhum, exatamente, exatamente. Só que, por exemplo, não saiu nada pro PS3 de Parappa the Rapper, mas saiu ele no PlayStation All Battle Star Royale lá da vida, mas, cara... É, eu queria um jogo do Parappa the Rapper de novo, tipo, continuassem essa franquia. Aquele jogo que ninguém jogou. O cara nem sabe o nome. E falando do jogo em si, assim, a jogabilidade dele é bem no estilo do jogo de ritmo clássico de controle, né? Você tem comandos que você tem que executar conforme uma ordem, nesse caso aqui ele não tem uma batida, ele tem uma ordem. Então, sei lá, a instrutora do carro fala, ô moleque, aperta o pedal aí, vai, pedala não, né, acelera. Aí ela fala, acelera, você acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Então é bem divertido, cara, porque ele tem umas situações assim bem, bem engraçadas durante o jogo e tudo mais. Então, pô, cara, é um outro jogo divertidaço do PlayStation 1 de ritmo, dança. Quem não jogou também. E não é todo dia que você tem um cachorrinho que quer fazer rap, né? Não, cara, e ele vai atrás do Mestre Cebola, cara. Para, velho. Não, e ele é um jogo, na minha opinião, o mais difícil. Que assim, no PlayStation 1, quando você comprava o PlayStation 1, viu o CD de demo. E dentro do CD de demo tinha o Parappa the Rapper. Aí você ficava atraído porque é um cachorro e um cara com a cebola. Aí você entra, cara, é um jogo que ele te joga na tela e fala, se vira. Ele não vai te ensinar porra nenhuma. Ele fala, irmão, se vira pra fazer essa parada. E você não sabe o que fazer, e aí você perde, cara. E o problema dele é porque, assim, ele é todo feito por comandos. Então ele fala, ó, esquerda, direita. Só que você, criança, vai saber o que é esquerda, direita em inglês? Nunca, né? Ô, cabeça, você falou que ele era muito difícil. Eu acho pelo contrário. Ele era um jogo ideal. Os jogos atuais que estão muito fáceis. Você vai jogar Don't Fire and Flames no Expert e aí você volta pra falar comigo. Não, mas aí que tá, você falou expert. Vai jogar aquela do Sephiroth lá no último nível pra você ver se você consegue. Fodão, senhor fodão. Mas então, vocês estão pensando no último nível, ok, beleza, aí tem que ser difícil. É, isso é verdade, o Parappa the Rapper ele era assim. Vai dançar um molejão pra ver se é diferente, vai. Vai dançar um molejão. Não, mas é verdade, mas ele era difícil. Eu, tudo bem, que quando eu, sei lá, eu era um moleque, eu tinha 4 anos a menos que o Mugi. Então, o que pro Mugi era ok, pra mim era, cara, por que eu tô lutando com o cara de cebola? Eu queria lutar, mas ele tá rodando e ele quer que eu... Não sei. Dance. Eu não sei. Dança? Dança? Não é dança, cara, né? Você fazer os comandos não são pra dançar, né? São pra fazer as coisas, mas que junta com a musiquinha e sai tudo, mano. E quem rima são os malucos, né? Não é você. Que o Mestre Cebola é que faz, ele faz a rima pra você lá da parada, velho. O próximo jogo que a gente vai falar é o... Acho que o Cabeça merece falar sobre esse jogo, porque ele é o cara que mais jogou isso no projeto de podcast, na vida. Vamos falar de Guitar Hero. Então, cara, Guitar Hero é o quê? É o expoente máximo do ritmo. As pessoas falaram assim, cara, olha lá, as pessoas vão no karaokê pra fingir que cantam. As pessoas vão no pump pra fingir que dançam. Vamos fazer uma parada pro cara fingir que ele toca guitarra. Tirando o Panda, porque o Panda é o rei do pump. Não, o Panda dançava, ele dança, ele é o rei do pump, é. A gente tá falando do público geral. Aí o cara falou, pô, vamos fazer uma parada onde o cara finge que toca guitarra, velho. Exato. E deu certo pra caralho. Porra, cara, eu lembro que quando eu descobri pela primeira vez Guitar Hero, na minha cabeça só tinha controle, porque óbvio, eu não tinha guitarra. E era pirata. Eu também comecei com controle. Isso era 2000, acredito que 2006 pra 2007 que lançou o primeiro. E cara, quando eu peguei aquela parada e eu podia tocar umas músicas fodas, cara, no controle, tipo, era eu tocando, entendeu? Era eu pegando o ritmo da música, porque vem aquela questão da nota caindo. Cara, você sente que você tá tocando. Aí, quando eu descobri que o amigo meu tinha guitarra e eu joguei, cara, a experiência muda totalmente, velho. É outra parada. Nossa, velho, é incrível. Então, o Guitar Hero, ele tem uma curiosidade legal, que ele começou assim, ele pegou uma época que o rock tava muito em baixa nos Estados Unidos. Só Billboard, o negócio era pop da Billboard. Britney Spears e Beyoncé. Mas, então, começou com a Harmonix, né? E o que eles faziam? Eles pediam para as produtoras, pagavam, né, claro, para ter as músicas. Mas o jogo fez tanto sucesso, virou tão absurdo que as produtoras começaram a pedir para colocar músicas dele no jogo. E bandas pediram para fazer jogos exclusivos deles, como aconteceu muito, né? Tanto no Guitar Hero quanto no Rock Band. E assim, cara, eu não sei vocês, mas assim, eu conhecia algumas músicas dessas listas e foram, tipo, eu fui vendo outras músicas, cara, assim, eu gosto hoje, cara, de quase, tipo, tudo que tem nos Guitar Hero, tá ligado? Porque, cara, são músicas muito boas, né? É meio assim, que escola do rock que nada, o negócio é Guitar Hero. Lavagem cerebral completa. Cara, nossa, velho, é muito bom. Cara, você termina o primeiro jogo tocando Bark in the Moon do Ozzy, velho. Você tá num frenesi absurdo, velho. É muito foda. E depois no terceiro você vai duelar com o diabo lá, cara. Não, no terceiro você abre o Slash. Você usa o Slash, velho. Para, velho. Para. Tá de sacanagem. Não, mas... cara, pra qualquer pessoa que sabe apreciar um bom rock and roll, cara, é o ápice de qualquer jogo, né, cara? Não existia isso, né, ainda, né? Nada. Licenciamento de música em videogame era um negócio muito raro e enrolado, era, né? Era absurdo. E eu lembro que eu fiquei maluco quando eu vi a Hayley Williams lá. Falei, caralho, o que ela tá fazendo no jogo? E era ela também. É, não felizes em licenciar as músicas e licenciarem os cantores. Os artistas. Artistas, perdão. Porque assim, é uma parada diferente. Por exemplo, você vai lá, você pega o Pump, aí você vai jogar Mozart no Pump. Cara, não é a mesma parada, entendeu? Você não tá apreciando a música como ela é. Cara, aí você vai, cara, você faz as notas. Por mais que você jogue no mais fácil, que não é a mesma parada, cara, você tá ali tocando aquela música que você gosta muito. E assim, eu, como sempre, o meu instrumento favorito é a guitarra, e eu sempre quis tocar de verdade, cara, tá aí, velho, não preciso mais. Óbvio, entendeu? O cara vai passar 12 anos pra tocar, sei lá, Bark in the Moon, eu toco em 6 minutos que eu aprendi a tocar a porra do Guitar Hero, velho. Então. Só aperta um botão e uma palheta. Eu acho legal também mencionar a quantidade de variações que teve, não só legais, como também às vezes ilegais. Cara, o Guitar Hero 2... tinha um Anime Hero, não, eu lembro, tinha um Anime Hero. Anime Hero, e por aí vai. Nossa, mano. Tinha o Guitar Hero Brasil. Guitar Hero Brasil. Não, o segredo do Guitar Hero, caras, era o Frets on Fire, que era o Guitar Hero de PC totalmente customizável. Aí veio essas bizarrices aí, Anime Heroes, Satan Heroes. Cara, era demais. Powerpuff Heroes, Escoteiro Heroes, tinha tudo Heroes. A franquia Guitar Hero evoluiu, ela virou mais duas franquias, que a primeira foi o DJ Hero e depois o Band Hero. O Band Hero, na verdade, o que foi? Ah, infelizmente, foi uma franquia que eles exploraram muito, foi muito rápido, assim. Começou a sair jogo atrás de jogo e pack de música DLC, e aí... Começou a sair 2 jogos por ano, 3 jogos por ano, muita coisa no ano. E aí, a gente vai falar, veio a concorrente, né, que teve uma briga dentro da empresa, e tanto que a Harmonix saiu, começou a produzir outro jogo, então começou a disputa ficar difícil, aí eles fazem o DJ Hero, que é o quê? É a mesma parada, só que você jogando com pick-up DJ, eu tenho pro Xbox, que eu peguei na promoção, uma época na Americana, assim, ele é muito divertido, assim, é outra parada, você usa o Daft Punk, Rod, você abre ele, você usa os dois. Pô, tem que jogar, hein. Louco. Pô, cara, você é o What the Punk. Você usa o Daft Punk. o Daft Punk. Então, e aí tem toda a parada mesmo do pick-up, de você botar pra um lado e pro outro, você fazer o scratch, assim, ele funciona muito bem, não deu tão certo, né, assim, tipo, funcionou, mas deu só até o DJ Hero 2. É porque, querendo ou não, o DJ Hero, uma vantagem do Guitar Hero e depois do Rock Band, era o acessório ser reaproveitável nos outros jogos, né? Porque viabiliza um pouco o custo do jogo, né? E até na franquia oposta, né? Se você tinha uma guitarra do Guitar Hero, a não ser que você jogasse no Nintendo Wii, você conseguia jogar com a sua guitarra no Rock Band sem problema nenhum. A compatibilidade dava, entendeu? Mas o do Wii também dá. E aí, isso era um ponto importante, né? Pra esse tipo de jogo. E no DJ Hero, E no DJ Hero ele acabou falhando nisso, né? Porque é um aparelho muito específico, cai naquela mesma cilada do Donkey Kong. Do Donkey Kong, é, exatamente. E aí tem uma outra parada, que é o seguinte. E aí depois disso, o que que eles falaram? Cara, a gente tá perdendo o mercado, a gente não tá conseguindo, então vamos fazer o quê? O Band Jura é o quê? Vamos expandir, vamos sair daquele rock pesado. Pô, não é todo cara que gosta de rock, o cara vai gostar de Pantera, entendeu? Cowboys from Hell, tá ligado? Não é. Então vamos expandir um pouco e sair desse, vamos pra um rock mais leve, uma coisa até mais pro pop, ver se funciona. E aí já foi, e a decadência, né, a franquia teve uma decadência. Ela foi vítima da exaustão, né, os próprios fãs pediram muito e ela acabaram. Ela teve seu ápice. Não, pra você ter uma ideia, é, exatamente, os fãs queriam mais. E aí a gente ainda não tava com a DLC totalmente implementada nessa virada do PlayStation 2 pro PlayStation 3. Tava começando essa parada de DLC, de baixar música. Então eles não eram obrigados a fazer um jogo novo ou um CD com pack. Então quer dizer, pô, você tem da linha principal, você considera são 6 jogos. Aí você tem 2 licenciados de banda, que é o Aerosmith e o Van Halen. Aí você tem tipo o Greatest Hits, aí você tem, sei lá, o Guitar Hero Metal, o Guitar Hero Folk, que vai saindo, entendeu? Então a galera, sabe, ninguém queria mais esse jogo. Tipo, já deu, a galera já consumiu o que era pra consumir. E aí começou a entrar as DLCs ainda em cima, do cara só poder comprar aquela música daquela banda no DLC, porque a banda recebia mais dinheiro vendendo o DLC do que deixando a música ser liberada no CD, e entendeu? Tudo isso até combinar no infeliz Team Be A Heroes. E infelizmente a franquia de DJ Hero, ela hoje não tem mais, assim, a Activision falou, ó, acabou, ela lançou até na verdade, houve até uma continuação do Rock Band depois, que é o próximo, mas ele saiu pro, tipo, que era só pra controle, ela só funcionava no controle, vendia só online, não tem CD, mas assim, a franquia infelizmente morreu, e cara, é de longe, assim, de jogos de ritmo, é minha franquia favorita, cara, eu jogo até hoje, eu tenho todos os Guitar Heroes. Tem o Kit Rock Band do Wii em casa e, cara, é muito divertido pra mim. Eu joguei muito Guitar Hero também. E aí, o que me dá ficar feliz, que se você jogava de dois, você podia usar o baixo. Aí ele se sentia feliz. Olha aí, tava incluído. Pois é, eu me sentia feliz, porque o baixo era lembrado. Mas eu preferia jogar de dois, os dois fazendo a mesma coisa, mas chegou uma hora que não dava mais, então ficou Eu chato. Brigava, mas eu não quero ser o baixo, sério. Mas não tem pois solo. É. Ele sempre acaba sozinho depois do show. Depois do Guitar Hero, que a gente já comentou um pouquinho, tem também o Rock Band. E o Rock Band, ele surgiu do que a gente comentou agora, né, de alguns problemas aí entre as empresas, né, entre a tecnologia inicial, e acabou surgindo um concorrente, né, pro Guitar Hero, né, que aproveitou o melhor do Guitar Hero. O Guitar Hero foi evoluindo os instrumentos até surgirem específicos, né, até surgiu o baixo, depois acabou surgindo a bateria e tal, e o Rock Band deu aquela polida final e transformou e trouxe a banda inteira, né, tanto o vocal quanto a bateria, o simulador de bateria, é uma coisa linda de se ver. Porque assim, a gente tinha, você teve o Guitar Hero 2, que foi o último Guitar Hero que a Harmonix ainda tava, aí você teve essa briga, saiu, a Activision pegou e falou, ó, vou fazer o Guitar Hero 3, vamos mudar umas paradas, vamos fazer uma customização, umas coisas diferentes, e aí a Harmonix foi fazer o Rock Band e falou assim, olha, a gente tem que dar um pau neles, entendeu? Então, e eles colocaram, tipo, mais 3 instrumentos. Óbvio, um era o microfone que já existia, né? O microfone já existia em outros jogos. Às vezes falaram, não, vamos colocar também a bateria e um baixo. Então, quer dizer, cara, você comprava o kit, você vinha com a banda inteira. E, cara, foi absurdo. Não, Party Game é um dos melhores que tem quando você junta a galera pra tocar, a galera que curte mesmo, e a galera que se encaixa com os instrumentos. Cara, é demais. Eu lembro que eu tava num hype tão absurdo que eu via as músicas pra tocar antes no YouTube do jogo do Rock Band sair. Então eu ficava vendo, tipo, como que foi feita a adaptação e o Rock Band ia dar pra você a possibilidade de você fazer o seu personagem, você ia customizar ele, você ia montar a sua banda inteira, tá ligado? Então ele melhorou isso, conseguiu ser um concorrente de peso com o Guitar Hero, tanto que até hoje você tem a galera que gosta mais do Rock Band, mais do Guitar Hero, né? Você chegou até... Eu lembro que eu joguei o Lego Rock Band. É verdade. Do DS. E cara, era muito divertido, porque você jogava os gatilhos, né? O R, o L. Era muito bom. E eu também joguei um pouquinho do Guitar Hero do DS, que era. Ele vinha com um acessório extra que era ridículo. Um periférico. O melhor uso da entrada do GBA até hoje, assim. A única. Alguém usou aquilo. mas mesmo assim não foi tão bom, porque não era a mesma coisa, cara. Era muito ruim jogar daquilo. Não viabilizava, né, cara? Mas primeiro que ele não era feito pro DS, né? Foi a ganância. Foi a ganância. Não, mas, cara, e assim, eu não sei, mas o Rock Band ainda, ele conseguiu fazer uma parada que pra mim, tipo, é uma das coisas que até hoje, assim, eu não tenho, eu queria muito ter. que era o bundle que saiu do Rock Band Beatles, cara, onde eles personalizaram os instrumentos pros instrumentos da banda, cara. Aquilo assim, e imagina o preço disso pra você licenciar essa parada. Era muito dinheiro rolando. Eu só queria. A Yoko Ono deve ter ganhado muito dinheiro. Eu só queria tocar o meu banjo. Banjo horrível. Cara, eu lembro a versão pirata tinha a Batalha de Banjo. Banjo Hits. Que era das músicas mais impossíveis do planeta, velho. Cara, era foda. Banjo é um instrumento muito maneiro, por sinal. Você sempre toca em Pantanal com crocodilo, cara. É o que eu sei. Antes de fechar essa parte aí de instrumental, né, dos jogos de ritmos, a gente tem assim mais ou menos o que flerta entre o simulador e o jogo, né? Que é o tal do Rocksmith. Que a galera falava, ah, mas você toca aí 30 horas por dia Guitar Hero, mas não sabe tocar merda nenhuma, né? Então vamos juntar o útil ao agradável. E daí surgiu esse Rocksmith, né? Eu não sei quem tem uma experiência maior, né? Bom, eu nunca joguei, de fato, mas eu já ouvi falar que ele é muito realista. Ele ensina mesmo você a tocar, de verdade. Não, ele realmente ensina. Ele é uma aula mesmo, ele pega tipo lições básicas de guitarra, onde você aplica isso plugando a sua guitarra de verdade no jogo, entendeu? E aí, óbvio, ele tem essa brincadeira ainda de você tocar algumas músicas reais. Mas, e assim, funcionou até. Óbvio, não foi um sucesso absurdo de vender como foi o Guitar Hero. Até porque é um jogo que exigia que você tivesse uma guitarra, né? Isso é meio complicado. Sim, é, exatamente. Mas é uma ideia interessante. Mas, assim, o pouco que eu ouvi a galera falando, assim, funciona. Ele realmente é uma forma de aprendizado pra guitarra. É isso aí, então vamos lá pro Beatmania, vai lá, Panda. O Beatmania, ele é o que eu falei. Pô, mas o Panda é o Pump. Porra. Não, mas é que esse é o último de simulador, o próximo já é de dança. O Beatmania, ele é um... ele é uma espécie do mesmo esquema do DJ Hero, né? Ele, na verdade, ele é pré-DJ Hero, ele é um jogo de PlayStation 1 que eu tinha, assim, naquelas. Eu ganhei os jogos de um ex da minha tia, né? Quando lá meados de 2005, e tipo, ele tinha trazido tudo do Japão, esses jogos. E é um jogo que era muito conhecido lá, e era mais um jogo de fliperama, que tinha a mesa do Beatmania, que era uma mesa com 5 botões, e o disco pra você fazer o scratch, né? E Peraí, Pano, rapidinho, você falou agora o ex da minha tia, eu acabei de tipo, imaginar uma parada, tipo assim, eles terminaram, jogou, tá aqui, tá vendo esse joguinho? Pode ficar com esse joguinho, eu não quero mais, jogou, tipo, CDs da sua tia, eu não quero esses joguinhos mais, pode ficar. Eu imaginei isso agora, desculpa. Não, quando eles terminaram, eles estavam no Japão e o jogo tava aqui já comigo. Ainda bem, olha aí. O Beatmania é mais um jogo que veio dos arcades, tá, só pra... É, ele é um jogo da Konami, e era um jogo bem maneiro, cara, era tipo, ele é um pré-DJ Hero, Guitar Hero, ele era no mesmo esqueminha, tinha a tela era a mesma do Guitar Hero hoje, tem as 5 linhas, né, que são os botões, e tinha uma linha maior que era do Scratch quando você tinha que usar. Era um jogo difícil pra caralho também, inclusive. É a regra, cara. Se tá no gadget feito na Coreia, não jogo. Feito em Coreia? Vamos finalizar aí os jogos de simuladores musicais aí que simulam instrumentos e outras paradas malucas e falam de RPG. Vamos entrar nos jogos de dança. Agora sim é a baladinha, Rods. Baladinha. Agora sim é a baladinha. Agora é a baladinha. Então tocou Party Hard agora. Agora vamos aprender a usar nossos corpos. Vamos aprender a usar nossos corpos a nosso favor. Dimitri na balada. Então, como é a frase da Nintendo? Your body's ready? My body's ready. O primeiro jogo da nossa lista é o DDR, Dance Dance Revolution. Quem vai falar? Era muito maneiro, velho. Eu tinha o tapete, inclusive. Eu vou trazer aqui, então, porque, assim, a gente falou bastante aí de jogos de botões, de jogos de tela tátil, né? E o Dance Revolution, ele é uma revolução, olha aí. Ele é um passo a mais dentro dessa lógica, assim, né? O começo dele, sim, ele teve toda... Ele começou com aquele tapetinho, né? A dança básica, né? Que, basicamente, era um controle, né, estendido que você pisava e interagia com o jogo de uma maneira diferente. Pô, legal, né? Diferente. E esse é o mérito, assim, do Dance Dance Revolution. São músicas, pelo menos ao meu ver, extremamente genéricas, mas o controle, a jogabilidade é muito maneira. O Dance Dance Revolution, ele fazia muito, muito sucesso no Japão. O DDR, ele perdeu pela musicalidade dele, eu acho. Ele... Ele fez muito sucesso, fez, teve várias versões, teve, mas ele teve músicas pouco populares, então por isso que não ficou tão no hype assim da galera. Mas aqui no Brasil, o DDR, quem tinha o tapete, cara? Ó, calma. Eu vou falar que é uma parada. Eu joguei o DDR da tapete mágico do Aladdin. Cara. Cara, foi uma experiência única, eu posso ser sincero pra vocês, velho. Porra, é o ápice do licenciamento de música, velho. Era as músicas da Disney em remix pra pisar. Caraca, velho. Porra. Pra pisar. Então, eu acho que o grande problema do DDR era o pisar, cara. Pra pisar. Caraca. Ah, cara, eu até gosto da esteira. Mas por que eu pisar, velho? Não funcionava comigo, não conseguia jogar. Aquele tapete plástico? Ah, com você. Ah, mas o problema é quando aquela esteirinha bugava, você pisava e não conseguia, né? Então, aquele tapete que ficava amassado, você não conseguia pisar direito. É o tapete plástico. Não, mas é o problema do DDR era o tapete. Você tinha que jogar descalço, então você tinha que levar uma meia pra jogar. É verdade, senão. Uma meia boa, porque se você fosse com a meia que você usa sempre, não rola. Não, e se for descalço, ele assa o seu pé. Não, mas esse problema do DDR que vocês estão falando, o Pump também tem. O problema é que o DDR, assim como o Pump, ele era mais um fliperama mesmo. Tipo, o tapetinho que você tinha em casa era uma merda, tanto pro DDR quanto pro Pump. Eu tive o tapete do Pump, era uma merda. Eu tinha um tapete bom, que era o que grudava no... Calma, Panda, depois a gente vai pro Pump, calma. Panda. É, calma, rei. O seu reinado tá chegando, segura. Segura o sentimento. E aí é o início da era dos pumps. A início da era do pump. Não, então. Mas o lance do DDR era assim, pra ele ser maneiro, você tinha que jogar no fliperama. No tapete não funciona, nem ele, nem o pump. E outra, não tem... Meu, é aquele negócio. Não tem graça jogar sozinho. Não. Você tem que jogar no shopping com a galera parada olhando pra você, cara. Exatamente. E você tem que imitar. É maneiro você jogar no shopping se você joga bem, velho. Até tem o seu certo nível de diversão, mas... Mas o desafio... Não, eu acho que pra você jogar em casa, ele é o que nem eu jogo muito em casa sozinho. Mas ele não é a mesma coisa de você jogar com a galera, entendeu? Ah, não. Então, eu acho que vale a pena sim jogar em casa sozinho, triste no escuro. Mas a jogabilidade, assim, em conjunto é extremamente mais divertida. Isso não tem argumento. É extremamente superior, sim. É extremamente superior. Mas próximo jogo é o Dance Central. Quem jogou Dance Central? Eu joguei uma vez na FNAC. Foi experiência única. Aí o Dance Central, ele já pega totalmente, ele já pega a cauda do arco-íris de outro tipo de jogabilidade, né? Que é a jogabilidade do corpo, né? E outra, ele veio pro Kinect, né? Ele é um jogo totalmente diferente dos outros. Na época que ele surgiu, o famoso Just Dance já existia, né, pro Wii. Tanto que ele teve bastante inspiração no Just Dance, né? E é basicamente fazer um Just Dance no começo sem o controle do Wii, né? Sem o periférico, adaptar pro Kinect. Que é uma experiência válida. É que a questão do Wii... A questão do Wii, qual que é o problema quando você pensa em realmente dança? Que é o mesmo problema do DDR. Que é assim, se você pega um cara foda no DDR, que é o cara que sabe fazer todas as músicas de cor. Você tira esse cara do tapete ou da máquina do DDR e põe ele em qualquer pista de dança, não vai sair nada. Vai sair um maluco esquizofrênico. Que sabe pisar barata como ninguém. Mais ou menos. Então, é aí que tá. A grande diferença... O grande diferencial do Dance Central é que ele não pega só o movimento, ele pega o ritmo também. Não, então. E aí, o que aconteceu? O Just Dance com o controle do Wii, ele melhora um pouco isso. Porque você, teoricamente, ele fala, ó, faz esse movimento aqui. Mas você só precisa mexer a sua mão com o controle. Se você não mexer o resto, sai do mesmo jeito. Ele vai sair o movimento. O Dance Central, ele é a evolução disso, que é o quê? É a câmera pegando toda a sua movimentação corporal e falou, ó, cara, pra você acertar esse movimento e, sei lá, ganhar a sua pontuação, você vai ter que mexer o seu braço assim, o seu corpo assim, fazer o passo com a perna pra lá e pra cá. Então, ele... O problema dele é que, assim, o grande problema do Dance Central em relação ao Just Dance é que ele não é natural. Ele peca na naturalidade do movimento. Até vai. É meio difícil você ficar natural, mas eu joguei, sei lá, 6 vezes a mesma música na FNAC e, cara, começou a sair, assim, mais ou menos. Já tava não, mole. Não, a música sai, mas a questão é o seguinte, você tem no Dance Central um boneco em 3D fazendo um movimento. Enquanto que no Just Dance você tem um personagem que foi filmado dançando aquilo. E tem diferença, tem uma diferença absurda. E querendo ou não, os movimentos do boneco e o passo de dança pro Dance Center, principalmente, tem que ser didáticos pro cara conseguir acompanhar. Não adianta botar um Michael Jackson style na sua frente e você ter que acompanhar, sendo que você não tem experiência com esse tipo de jogo ainda, né, cara? Principalmente pro primeiro, assim, né? Assim, o Dance Central, ele é bom, ele não é ruim, ele é muito legal. Ele foi lançado em português, o que pra mim é um puta diferencial hoje em dia. Na época que jogos não eram lançados ainda em português. E outra, ele tem muitas músicas. Ele tem muito mais músicas que um Just Dance, entendeu? Inicialmente. Porém, a maior parte das músicas dele chegam atrasadas, vamos dizer assim. Então, o outro problema dele é que, assim, eu sei que é um erro lançar jogo do mesmo estilo todo ano, mas o Just Dance, ele acompanha as músicas populares, enquanto que o Dance Central, ele vai vir daqui 2 anos, daqui 1 ano, com as músicas de agora. Ele tem um processo bem mais demorado, né, pra fazer, e perde tempo, né, dá bobeira. Então é complicado, é mais difícil de fazer. E você perdeu o hype das músicas. E o Dance Central, só como detalhe técnico, ele é feito pela Microsoft Studios e a Harmonix, que era a que fazia o Rock Isso. Band. Então é uma empresa que já tá no ramo aí dos jogos de música. A Rare não tem um dedinho. A Rare foi comprada pelo Xbox, né? Eu não lembro se ela participou do Dance Central, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, sim. Eu lembro Isso. de ter visto alguma coisa. Ela tá integrada, eu acho que ela provavelmente tá ali brincando, assim, de dançar. O Dance Central, ele tem muitos personagens diferentes, então ele acaba... Você não tem, tipo, uma pessoa diferente dançando cada música. Você tem um personagem que dança várias músicas, entendeu? Cara, é porque o ápice de tudo é dançar com panda. É, são espécies de avatares que é o lance do carisma aí que eu falei no Boost Move, né, cara? Ajuda. Só que, o problema do Dance Central é justamente esse. Os personagens têm muito menos carisma, sabe? Eles não são divertidos de você se ver, de você ver. Não é um personagem que você vai lembrar depois, eu joguei com esse personagem. Tanto Sim, faz o personagem que você põe, entendeu? Feio. Por isso que Boost Groove é super. Esse é o problema. Nada alcançar. Exatamente. O próximo jogo de dança da... Olha aí, mas o Rods, teoricamente, o Boost Groove já sabia, Boost Groove, que o panda ia ser o rei da dança. Olha aí, cara. O próximo jogo da nossa lista é o jogo que o panda é rei. É o Pump It Up. Bom, Pump, ele é um jogo coreano, ele é muito famoso no arcade, né? Tipo, nos fliperamas, tanto no Japão, tanto no Oriente quanto aqui. Aqui também faz muito sucesso no meio da galera dos japas de colônia. Não, nem assim. Só nos japas, eu vejo muita tanto gente... Tanto que eu conheço... Não. Não, mas tipo... Não, mas se a pessoa não é japa, ela anda com os japas. É, então... Não só pros japas, mas tipo, ela é muito aqui... Pelo menos eu vejo muito o domínio deles no Pump, né? Inclusive, eu conheci por causa disso. Eu lembro muito que o Pump e o Dance Dance Revolution eram os reis dos fliperamas de shopping, de fliperamas, assim. E aí você tem toda uma variedade dos jogadores padrões do Pump, né? Que é o japa de colônia, é o gordinho roqueiro metaleiro que tá dançando Pump, é a menininha de condomínio lá, né? O Pump acabou pra mim quando passou naquele nova versão do... Karate Kid. Nova versão do Karate Kid que ele conquista a menina dançando Pump. A melhor versão do Pump é a do Scott Pilgrim, que é com ninjas, que é muito maneiro. É verdade, com ninjas, pode crer. Sim. Não, mas eu falei que a do Karate Kid é a pior, não falei que é a melhor. Não, e eu falei que a melhor é a do Scott Pilgrim. Nossa, é mítico a do Scott Pilgrim. Você vê ele trocando de lugar com a mina, tipo, fazendo, tipo, passando por cima da mina, nossa. A do Scott Pilgrim é muito boa. Eu queria jogar aquele jogo. Não, mas o Pump, ele tem algumas músicas que, assim, você joga em conjunto com outra pessoa. E, tipo, tem esse lance de você poder trocar. Você não necessariamente tem que trocar, mas, tipo, tem gente que gosta de fazer todo o esquema. Isso sem falar da jogabilidade, mas isso é uma coisa muito maneira do Pump, cara, que é o espetáculo que gera pra quando o cara joga bem, entendeu? Destaca, né? Você vê um maluco lá, Lula Molusco Style, na parada. Transpassando os movimentos humanos, velho. Cara, o cara tem 6 pernas, velho. A parada que o Cabeça falou do DDR, o Pump, tipo, por isso que eu falei mais ou menos, porque o Pump tem algumas músicas, se você olhar só pro movimento da... A galera que dança bem mesmo. Se você olhar pro movimento da galera, tipo, eles fazem... Tirando aquelas danças mais rápidas que a galera tem que agarrar na barra de trás e só mexer os pés... meteoro de Pegasus com a perna. Porra, é, não. Mas essa é a verdadeira, essa é a true. Essa é a música clássica. Esse é o hardcore. Esse é o hardcore. Esse é a música punk, clássica. Então, é, essas geralmente são as músicas clássicas que são mais hardcore. Tipo, você pega uma nona sinfonia de Beethoven, você tem que pegar na barra, velho. Cara, ó, eu vou colocar aqui, ó, a do Vivaldi. A Turkey. Eu vi uma vez um documentário, uma reportagem, não lembro certo, agora de pump, cara, de um campeonato de pump oficial bolado da galera que leva a sério, e tem todo um competitivo, assim, tem a galera que joga pela dificuldade, então chega aquela letra lá com 1 milhão de comandos que você tem que dançar ao máximo com suas pernas, tem o cara que tem que se preocupar com coreografia, às vezes até inventar coreografia de pump, cara. Então, eu falei pro Cabeça quando a gente tava dançando pump lá em Belo Horizonte, eu comentei com o Cabeça que eu conheci uma galera que foi patrocinada pra um campeonato de pump lá na Coreia do Sul. Ô Panda, você tinha que inventar a sua coreografia, cara, molejo do punk. Panda pump, pump panda, panda pump. Ia ser foda. Mas, e a jogabilidade do pump, que a gente não falou até então, né, é basicamente a mesma pegada do DDR, né? É você ter um... Só que com um botão a mais e são nas diagonais, né? Não em cima e embaixo. É, então, enquanto o DDR é aquela cruz, né, são os direcionais do controle, o pump ele é o X, né? Ele tem o meio e as duas diagonais, né? Formando tipo um X mesmo. É muito frustrante quando você, tipo, tá no shopping, aí você vê, tipo, a avó e a neta, aí a neta pede pra avó comprar a ficha, a avózinha vai, compra a ficha, a netinha lá, novinha, vai, entra no negócio, dá 3 passos e dá game over. Não, e assim, uma coisa que até acho que foi o Rods falou, na época, antes, né, um pouco mais, uns anos atrás, sei lá, antes do Guitar Hero, o pump era aquele que fazia a rodinha. Você via uma rodinha, era ver o maluco bolado no pump. Segurando na barra e... Só que aí depois do Guitar Hero, virou uma guerra, porque até a galera que fica vendo o maluco jogando no pump e a galera que fica vendo o maluco jogar no Guitar Hero, pra ver qual que é mais bolado. Ah, mas convenhamos que o pump é sempre mais impressionante, né? Com certeza. Não, falando ainda na jogabilidade do pump, tem um lance maneiro do pump também que você jogando você sozinho, você pode usar os 2 tapetes, cara. É, ela te jogava, tipo, uma nota em um tapete e no outro você tinha, tipo, você ia tipo, dançando e, tipo, enquanto dançava, trocava de tapete já, cara. Era um absurdo. Isso pra mim é o cúmulo do dono da bola, cara. Porque o jogo, uma pista feita pro multiplayer, fala, ó, eu vou jogar sozinho essa porra. Não, Kiba, é a dança do acasalamento dupla, sozinha. Mas as rodinhas de pump foram muito conhecidas, as rodinhas de Guitar Hero também. Mas depois de um tempo, com a nova geração e tal, o desgastamento dessas franquias, veio uma outra rodinha que fez muito sucesso, que foi a rodinha de Just Dance. Mas agora, peraí, desculpa, eu perdi a piada agora, que só veio agora, você coloca pra trás focado. Mas o Guitar Hero, ele só morreu porque era o rock, porque se fosse um jogo de samba, não ia morrer. Porque não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, porque o morro foi feito pode de morrer. Samba de samba pra gente levar, tinha que fazer essa. Deixa eu dançar. Aí sim, cabeça. Cara, porra, não deixa o samba morrer. É, foi a piada mais mal feita. Tem samba no pump, ô Panda? Mas... Tem samba no olha pump? Que, e olha que eu já fiz muitas piadas mal feitas. Tem, pior que pra essas novas versões de pump, eu acho que eles colocaram samba, assim. Mas tinha um outro... É por isso que não morre, olha aí. Tinha um aparelho no shopping que era, tipo, parecido com pump, chamava samba, velho. Você procura... Em alguns shoppings ainda tem, velho, é. Mas vamos falar de Just Dance. O que é o Just Dance? É uma revolução. Não, revolução é a Dance Revolution. É o Moisés dos jogos de danças, cara. Dividiu águas. Dividiu águas e fez com que a Nintendo perdesse o posto de principal lançadora de jogos para suas próprias plataformas. Porque o Just Dance conseguiu vender mais que qualquer outro jogo feito pela Nintendo no Wii. Tirando o esportes que vinha com videogame. E ele se tornou o expoente dos party games, né, velho? Não tem um jogo hoje mais relevante pra party game do que o o Just Dance, né, cara? Muito divertido. E, assim, falando da Nintendo mesmo, ele chegou num momento muito legal, assim, porque o Wii, ele é totalmente hardware, né, cara? A função principal dele é aquele controlezinho na mão e o cara saber fazer um negócio interessante com isso. E a galera da Ubisoft viu nessa oportunidade uma maneira de juntar a diversão suprema no quesito dança, né, cara? Que é você utilizar o controle, né, como referência pro sensor do Wii, e você com o controle acompanhar movimentos de dança que aparece no, na tela, né? E daí surge a principal maneira da jogabilidade de Just Dance, que é você acompanhar o passe de dança. Isso gerou uma puta de uma parceria entre a Nintendo e a Ubisoft, porque o Just Dance foi o jogo que mais vendeu o Wii, sim, no mundo. E a jogabilidade, entendeu? É fantástica e justa pra isso, né, cara? Sim, sim. E outra, é uma jogabilidade simples, que qualquer um aprende rápido. Divertida. Não é difícil. É divertido. Alegria das namoradas. Fácil. É um jogo pra muitas pessoas, porque foi o primeiro, até então, foi o primeiro jogo de dança pra 4 pessoas ao mesmo tempo. Porque até então não tinha, você só tinha de 2. Não, e assim... Eu acho, eu vou falar, é só, assim, é uma leitura que eu faço, que não tem nada confirmado, mas assim, na minha visão, eu não tenho dúvidas que o Just Dance foi um marco determinante pro videogame posterior do Wii ter o controle de movimento ou não. Eu tenho certeza, assim, se não tivesse o Just Dance, eu acho que teria uma grande probabilidade do Wii U ser só o controle do tablet, né, o controle padrão. A possibilidade de você usar o controle é pra eles não deixarem essa franquia absurda morrer. Porque não pode. Então, a Microsoft correu atrás pra conseguir colocar o Just Dance no Kinect. Conseguiu, com uma jogabilidade tão boa quanto, vamos ser justos, né? Claro que não é a mesma... Tipo, não, são jogos totalmente diferentes você jogar no Kinect e jogar no Wii. Ao mesmo tempo que são os mesmos passos. Mas ainda assim, a alma do jogo é igual, né? Sim, a alma do jogo é a mesma. Mas como que o Just Dance começou? Não, e ele até... E o PlayStation 3 também, com aquela... Com o Move lá, que só tem 2 jogos. Just Dance mais um. E o de luta, o The Fight. Então, o Just Dance, ele começou... Eu tive a oportunidade de entrevistar o Bertrand, que é o diretor da Ubisoft. Olha do aí, Brasil. Carteirada. Deu a carteirada agora da Nintendo World. Vamos lá. A gente conversando, ele comentou que o Just Dance, ele teve um início bem, bem conturbado. Porque no começo, as empresas não queriam ceder músicas pra colocar no jogo. Porque o que a Ubisoft queria? Ela queria colocar músicas atuais. Ela não queria... ela coloca aquelas músicas... retrô, que todo mundo gosta, mas ela queria colocar músicas super atuais, e as empresas não queriam. Mas alguma coisa ela conseguiu colocar de música atual. Tanto é que o jogo, ele é meio atrasado. Se você vê em relação ao lançamento, as músicas que tem, na época que ele saiu, as músicas estavam atrasadas para o jogo. Mas foi suficiente para fazer um sucesso absurdo. Isso que é maneiro, né, cara? Tapa na cara. Foi um sucesso absurdo que, a ponto das empresas pagarem para a Ubisoft... pra colocar a música deles lá. E a coreografia, né? Que é importante também. E outra, e a ponto também de artistas colocarem a música no jogo, pra depois que a música sair no jogo, eles lançarem ela como single. Não, e assim, quando um jogo é nesse tipo, ele ganha a versão Greatest Hits, é porque vendeu pra caralho. Vendeu muito. Pô, sério. Vendeu muito. Eles já lançam... E a Ubisoft também, ela tá... Eu até acredito que seja errado, mas ela tá indo no mesmo caminho do Guitar Hero. Sabe, lançando várias versões por ano, versão Kids, a versão Disney, a versão ABBA, a versão Michael Jackson, Black Eyed Peas, The Hip Hop, tem várias versões, entendeu? Além do Just Dance principal, que é o que sai uma vez por ano, e tem milhões de DLCs lá pra você comprar na música pra você baixar. Mas acho que mais diferente, eu não sei, isso é até legal parar pra pensar, porque eu não sei se a trajetória tá indo pro mesmo lado do Guitar Hero também, porque a aceitação é muito maior, né, cara? É gostoso poder jogar sempre um jogo novo e tal, né? Mas por outro lado, a gente tem a exaustividade, né? Com várias pessoas, e é um jogo acessível, porque você não precisa comprar acessório nenhum pra jogar, tirando no PlayStation que você tem que comprar o Move. Mas é um jogo acessível, é fácil. Tipo, se você tiver 2 controles, você joga. Se seu amigo tiver um controle na casa dele, ele traz, você põe mais um pra jogar, entendeu? Não. E fora, cara, que é diversão de qualquer festa, cara. Se alguma festa estiver muito chata, velho, é porque o cara não teve a cara de pau de colocar um Just Dance. Na verdade... Põe Just Dance. Põe Just Dance. Just Dance. E Okiba, eu digo mais além. Se você, por exemplo, tem uma limitação de 4 controles, mas não tem uma limitação de pessoas. Ah, sabia que ele ia falar porque ele dançou sozinho. Só porque ele dançou sozinho sem controle. Não, mas eu... assim... É porque hoje no Brasil a gente tem um grupo que é a Dance Party, que é filiada a N-Party, nossos amiguinhos, que tem um grupo de Just Dance que participa de eventos de anime com a sala. E a gente já viu, assim, mais de 100 pessoas dançando uma música com 4 apenas jogando. Mesmo a galera... Pra você ver a aceitação que a galera tem, né? O feeling que esse jogo traz, né? Que é poder acompanhar a coreografia. E, né? e outro, o sucesso disso é tão absurdo que a Ubisoft Brasil começou a reconhecer o grupo. Pô, e rolou muita coisa. O Flash Mob, cara, de Just Dance, a galera. Flash, eles fazem, vez ou outra fazem Flash Mobs, onde a galera vai lá dançar no meio da Avenida Paulista, sabe? É muito louco, cara. Pô, cara. É muito louco. Não, e fora que a alegria de qualquer festa, ver a galera meio zoada aí dançando. A festa tá chata, a gente tá aqui em casa. A festa tá chata, põe Just Dance. Pô, cara, histórias aí, né? É o que eu disse na minha apresentação. Just Dance é o segundo jogo que eu mais joguei. Na vida. É Pokémon e Just Dance. Porra. Olha aí. Pokémon e Just Dance. Então, não sou nada hardcore, então. Não, mas assim, é engraçado, porque ele é uma parada assim, de na minha... Se você me falasse isso, sei lá, a... 8 anos atrás, eu achava que nunca ia funcionar. Se alguém viesse trazer essa ideia pra mim, eu, como alguém que joga videogame, sabe, cara, eu falo, porra, óbvio que não vai funcionar, já tem jogo de dança por aí, né, já tem umas paradas assim, mas, cara, funcionou de uma maneira, assim, muito melhor do que o Guitar Hero jamais pensou em funcionar, entendeu? Porque trouxe as namoradas, alegria da namorada, alegria trouxe da as namoradas, é, e as, não, mas é verdade, o público, todo mundo dança, sabe? Ah, não, eu não sei dançar, não, mas você vai brincar, tá todo mundo brincando, você não sabe, você vai lá, você vai pagar o mico, vai ser querer ser vai dançar sem controle. É, então, você vai dançar sem controle, vai dançar com controle, vai dançar toda a parada, diferente do Guitar Hero, que você tem que gostar daquelas músicas, entendeu? O Guitar Hero é muito mais assim, olha, eu vou tocar isso porque eu quero ter a experiência, entre aspas, tocar essa música que eu gosto. Tu Just Dance, cara, às vezes dane-se a música, é a diversão de fazer aqueles passes e dar errado. É diversão, são exatamente esses dois caminhos, é experiência e diversão. Até beijinho no ombro. Beijinho no ombro vai agora, velho, tá tudo, vai tudo. Tudo inspirado. O negócio é tão absurdo que fizeram uma petição no Brasil pra colocar beijinho no ombro como uma música do jogo. E se você não sabe o que é bizarro. Beijinho no ombro, vai atrás porque vale, não. Hein? Ó. E ó, o vídeo não vai estar ainda bem que não. Sabe, peraí, agora não, para tudo que eu pensei uma parada, juntei agora as paradas bizarras. Sabe o que tem que ter no próximo Just Dance? Negão Kawaii, é a hora. Negão Kawaii, é a hora. Aí o Eon Gato, eles têm uma versão. A Ubisoft, ela fez uma versão do jogo para os japoneses, que foi feita pela Ubisoft em parceria com a Nintendo, né? Então é exclusivo do Wii no Japão. E tem músicas assim para japoneses no nível japonês, que são muito difíceis. Giga Pudim. Giga Pudim Way of Life. Como tudo japonês, está no nível mais difícil do que o ocidental, né? Então... Cara, jogaço pra qualquer um que tá buscando alegria na vida, cara. E ajuda a perder peso. Sim, sim. Fazendo a galera levantar do sofá, cara. Olha que revolução. Agora, pra finalizar, acho que a gente já falou bastante de todos os jogos. Eu vou fazer assim, a gente vai fazer umas considerações finais diferentes também um pouquinho. A consideração final vai ser o seguinte, eu vou perguntar pra vocês qual é o jogo de ritmo que a gente comentou aqui hoje que vocês preferem e por quê? O meu não é muito segredo, né, cara? Eu vim aqui pra isso, por isso e pra aquilo. Cara, o Musha Groove, cara, é de longe o jogo que mais me marcou pela diversão, principalmente pela diversão, cara. Porque o segredo do jogo de ritmo, de dança, todo esse universo aí é a diversão e o entusiasmo, né, cara? E é o que um jogo de controle, por incrível que pareça, gerou pra mim na época, cara. Eu joguei exaustão, cara. Tinha personagem secreto, talvez essa mecânica de parecer com um jogo de luta, de abrir personagem, você duelar na dança, cara. Me entusiasmou bastante nisso e fez minha imersão ficar gigante, cara, nesse jogo. Então é um jogo que de longe, cara, gastei horas e horas de PlayStation 1, apaguei os botões, assim, o X, a bolinha, o triângulo dos meus controles, jogar exaustão esse jogo, cara. Era um jogo, cara, que me deu muito, muito legal, cara. E quem não jogou tá dando mole de não parar tudo na vida e jogar agora, cara. Boostia Groove, tanto 1 quanto 2, o 2, óbvio, com a jogabilidade mais refinada, e o mais 1 também com músicas, meu, sensacionais. E lá, cara, vocês tinham de tudo, cara, você tinha o cara que dançava o hip hop, você tinha o cara que dançava o gangster, o cara que dançava disco music, tá ligado? O gordinho que não sabe dançar, mas curte um hambúrguer, aí a música dele é do hambúrguer. tinha japonesa, ah, tinha tudo, cara. Era um jogo completíssimo, cara. Minha felicidade tá aqui em poder lembrar desse jogo, de poder compartilhar pro mundo essa experiência fantástica. A parada agora, ô Rods, é Just Dance Bust a Groove. Bust a Groove. Porra, cara, fácil, fácil. E era da Square, hein, cara. Podia rolar um crossover Kingdom Hearts. Podia aparecer no Kingdom Hearts os mundos do Bust a Groove. Olha aí, cara. O personagem, né, o panda. O panda caindo, parecendo Kingdom Hearts. Bom, já eu ia colocar a Keyblade da dança. O meu não é o Pump. Porra, panda. Porra. Não, cara, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Tá errado, tá errado. Não, pode parar por aí. Nem apresenta, pula, pula o panda. Se ele não vai falar do Pump, não, porra. Tá de sacanagem. Meu jogo favorito daqui é o Osso Atacar ainda. O Osso Atacar era muito legal, cara. Panda, é porque o Panda era um revoltado, né, velho? Jovem que... O Osso, cara, é um jogo que pra passar o tempo, assim... Eu passava tempo... Sempre era um ótimo jogo pra passar tempo, cara. Qualquer coisa que eu tinha que fazer, que tinha que esperar... Às vezes eu esperava a Fer no aeroporto, quando ela não morava aqui ainda. Eu ficava, tipo... Assim... 3, 4 horas direto, até a bateria do DS acabar jogando Osso, cara. E era um jogo que... Eu lembro que era uma loucura, a gente se conhecia pouco, ia na Liberdade, ficava jogando Osso e Taiko e Reborn no DS. É, e era um frenesi, cara, esse jogo... Rolê louco. Rolê louco. Embora eu goste muito dos jogos de ritmo por causa que as outras pessoas riem de mim, eu gosto de um que não é físico. Eu gosto. O meu jogo favorito de ritmo é o Projeto Diva. Ah, não. Que orgulho. Cara. Meu, foi o que eu mais joguei. Foi o que eu mais joguei. Eu acho que é um dos que eu mais gostei do PSP. Foi um dos poucos jogos de ritmo que eu consegui chegar, tipo, ao nível japonês, tá ligado? De dificuldade. E, sei lá, eu gosto muito, se não existir Project Diva, eu não... A gente não precisa zoar o cara se zoa, velho. a gente não precisa zoar. Não, e outra parada, quando o Project Diva é um dos melhores jogos do PSP, coloca a credibilidade do portátil em risco, hein? Não, é um dos melhores, não digo se é o melhor, pra mim. Pra ele, por favor, pra ele. Tá certo que é o Mug avaliando, né? Mas, tá no top 10. Nossa, não. Pra ele. Mas é óbvio que, por exemplo, Kingdom Hearts tá, tipo... Tem quanto? Top 1. 12 jogos. Tá, então agora é o cabeça, porque antes que a gente fique maluco aqui. Vai lá, cabeça. Caraca, né? Para. Bom, eu não preciso nem dizer que o meu jogo de ritmo favorito é Guitar Hero e Rock Band, né? Tipo assim, colocando esse estilo, os dois. Talvez mais do Guitar Hero, que foi o que eu joguei mais. Cara, pelo estilo de música que eu gosto, ter a possibilidade de poder brincar com essas músicas tocando guitarra, cara, é uma experiência, assim, pra mim foi única. Foi, assim, das minhas maiores descobertas quando se fala de videogame, um dos jogos em que realmente explodiu minha cabeça com o conceito, me fez jogar horas a fio, querer treinar e aquela parada, não, agora vai ter o Fire Flames no Expert, e obviamente não foi, até hoje, mas assim... Até hoje, e nem vai... Ah, óbvio, nem vai, óbvio, já era. Mas assim, cara, um jogo que eu joguei demais. Eu joguei muito em casa com o meu irmão. Eu tinha o microfone, então, porra, jogar de dois com alguém que gosta do outro instrumento, no caso meu irmão gostava de cantar, ou jogar com alguém que tem a bateria, que gosta de jogar na bateria, é uma experiência muito boa. E assim, a setlist fantástica. Conheci muitas músicas que eu ouço até hoje lá. E cara, porra, rock você toca, velho. Porra, não precisa do que mais. É isso aí. Na vida. Bom, o meu é Just Dance. Não tem por que não ser. Eu joguei muito, eu jogo muito até hoje. Tem os novos, até tipo, eu compro no lançamento, fico maluco esperando sair. Vejo trailer na internet antes de sair, então é. É tipo eu, fica vendo como é que é a versão da música antes de sair o jogo. Não é negativo. É, fico vendo como é a versão da música antes de sair, porque eles lançam vídeos. É. E assim, é um jogo que eu gosto muito do estilo de música dele, eu escuto muito esse tipo de música pop mais conhecida da galera. Não, eu acabo me envolvendo com a música, na verdade, eu gosto muito das músicas que tocam, então a maior parte das músicas que eu jogo bastante eu acabo baixando, tendo na minha playlist sempre. Então a gente acaba, quando escuta a música fica lembrando dos passos, sabe? Não, com certeza. Assim, é que infelizmente Boost a Groove existe, mas se não fosse isso, cara, o Just Dance pra mim é de longe também. Era o maior jogo mais favorito, cara. Porque, meu, você tem as músicas, você tem esse fever aí da música lançar. Eu lembro do Away, da música do Psy, sabe? O Gangnam Style. Como que foi, né, cara? Esse boom de sair da internet, você sem virar a internet. Cara, é muito legal, sabe? Você virar a internet. E outra, e eles lançarem a música pro jogo, sabe? Como uma DLC. E outra, agora também tem uma coisa legal que eles agora estão dando espaço pra outros países, pra outras culturas, que nem... Colocaram música europeia, colocaram música japonesa, colocaram música brasileira. Então, tá, não foi a melhor das músicas, mas colocaram. Não, mas eu ia falar, o Rods, ele teve a conclusão sobre isso, que é uma parada assim, imagina um americano ouvindo a música Mamãe Vai Fazer... Papai, cara, que acontece, né? Que ele tá pensando, né, velho? Então, mas aí que tá, eles foram inteligentes até nisso, porque eles pegaram um estilo conhecido, eles pegaram a lambada, entendeu? Lambada não é um estilo brasileiro, mas a música é brasileira. Então, deu certo, entendeu? Eles pegaram um estilo que todo mundo conhece, a dança proibida. É a dança então, proibida. O ritmo proibido. É o que funciona, é claro. Não é, não, eu não acho que é algo que vá se tornar comum, não, porque isso não vem de jogo. Mas é uma ideia interessante, entendeu? Por isso que eu gosto de Just Dance. E agora, pra encerrar, alguma coisa... Quer alguém que falar alguma coisa? Pra falar? Eu... falar mais de Booster Group. Não. eu queria aproveitar, assim, fechar assim. A gente passou por vários e vários jogos de ritmo e dança, assim. E agora, nesse final de cast, fica mais claro ter uma percepção do que é essa experiência de interagir, de dançar, de sentir o ritmo, de jogar conforme o som e tal. E isso é uma experiência... Isso é um gênero, né, de jogo muito legal, né, cara? A vantagem no videogame, a gente já falou diversas vezes aí, é você ter o controle das coisas, né, cara? E mais que ter um controle, um jogo de ritmo, ele não só te dá o controle, como te deixa curtir, né, esse controle, deixa você fazer parte daquele ritmo, daquela experiência, daquela diversão, proporciona muito isso, né, diversão é o que importa no final, e é o que o jogo de dança faz, né, cara, relaxa, desestressa. Eu falei do Busta Groove, assim, exaustão, mas realmente, cara, é uma experiência que tirava um pouco o estresse do dia a dia, e você, tipo, se divertia o cabeça aí no Guitar Hero, né, com aquela imersão, eu sou o deus do metal e vou fazer... Exatamente, vou bater no deus bolado, cara, do rock. O Just Dance, cara, pô, uma puta terapia. Quem não gosta, às vezes, de... Eu sei que é meio diferente, assim, mas quem até não gosta, cara, de dançar e descansar, entendeu? É muito relaxante, é muito confortante, né, cara? É diferente. Eu tenho uma coisa pra falar também, que é assim, tem muita gente que acabou não gostando da popularidade que esses jogos de dança tomaram. Porque, sabe, torna a coisa... Como é que é? Eu já dançava antes de ser legal. Tem isso também. Mas tem a questão do... meu videogame era mais legal quando não tinha tanta gente, sabe? Não queria levantar do sofá. Exatamente. E assim, eu acho que o pessoal que não gosta por causa do jogo de dança deveria rever o conceito. Porque, assim, jogo de dança vende videogame. Isso é fato. Vende muito videogame. Então, se não tivesse o jogo de dança pra vender videogame, muitos jogos aí que você joga como seu joguinho hardcore, o Call of Duty de tiro, também não teria tantos jogos lançando assim. Porque quanto menos videogame, menos jogos, entendeu? Quanto menos venda, menos jogos. Então, se vende bastante, sai bastante outros jogos também. É claro, não é uma coisa não depende da outra. Mas eu acho que uma coisa ajuda a outra, então é claro, você pode não gostar de jogar, mas você não tem que odiar a pessoa que gosta, entendeu? Você tem que odiar o Mug que gosta de Project Diva. Aí é sim, aí tá certo. Exato. Você tem que entender. Não, você tem que entender que isso é necessário para que o mercado de videogames continue girando. Porque isso, querendo ou não, é uma evolução. É isso aí. É isso aí, Kiva. E vai continuar, entendeu? Porque com certeza Project Diva deve ter vendido assim unidades absurdas. Bilhões de cópias. No Japão vendeu. No Japão vendeu. No Japão vendeu. O que não vende no Japão? Mas então, no Japão tudo que é exótico vende milhões, Mug. Os caras são uma paixão de avassaladora. Bora botar o Mug pra vender no Mercado Livre japonês, né? Mas então, eu acho que a linha que o Rod seguiu, a linha que eu gosto muito, que é o seguinte: os videogames, a gente sabe disso, a gente já falou aqui, que eles evoluíram de algo que era uma diversão boba para uma coisa muito imersiva, uma experiência extremamente complexa e completa, que hoje a gente já sabe que a indústria supera o cinema. Então você tem clássicos, você tem grandes jogos que são muito mais do que assim, vocês que não são exatamente a diversão. Você pega, por exemplo, um clássico, sei lá, Shadow of Colossus, tá acima da diversão, é uma experiência, é uma narrativa, é uma história, mas às vezes você tem que voltar, entendeu? Porque o videogame não é só isso, o videogame não foi e deixou pra trás a diversão. Volta pra diversão. É óbvio, você não vai ter uma experiência de uma narrativa foda quando você joga Just Dance, óbvio que não. Mas a diversão, ela é tão pura e tão simples ali, cara, que é isso que o videogame começou e é isso que ele tem que ser usado também. Não, a gente não tá falando aqui que você tem que só jogar Just Dance ou só jogar um Metal Gear Solid, não é isso. Mas jogar os dois quando for a hora, entendeu? Pô, você vai estar com a sala com 10 amigos, você não vai colocar um Call of Duty só pra você jogar, entendeu? Não é a hora, não é o lugar. Não, e assim, cabeça, é uma porta de entrada também pra galera que é totalmente casual, entendeu? A minha própria namorada, cara, ela só joga Just Dance no meu Ila. E tá feliz, cara, tá... Não, e outra, mas não é só isso também, a pessoa começa com Just Dance, porque ela é casual, é um jogo tal, mas ela vai querer conhecer outras coisas, principalmente se ela comprar um videogame pra isso. Então, é um negócio que ajuda as empresas a vender jogos também. Então, não é uma questão de a pessoa simplesmente, eu sou hardcore, eu só gosto de jogos hardcore, e eu quero que morra quem gosta de Just Dance, quem gosta de jogos casuais. Não, cara, tudo é necessário para que o mercado continue. Porque se você tivesse só jogo hardcore, não teria mercado hoje, entendeu? Então, não valeria a pena para uma produtora fazer jogo. Então, entendeu? Quer dizer, a gente tem que entender que é muito mais. Assim, a indústria de videogames hoje ela evolui, está num ponto fantástico, está. Mas assim, ainda o simples, aquilo que é só diversão, aquilo que vende muito, cara, tá aí, você tem que saber aproveitar, entendeu? Pode ser, ok, você não gosta de Just Dance, cara, ok. Mas, pô, você tem aí o Taiko, que é uma parada totalmente diferente, você tem o Rock Band, você tem o Guitar Hero, que é outra parada, você tem, como é que é, o Bust a Groove, que é uma parada, se não o Godz falou, a experiência definitiva em jogos de ritmo. Então, quer dizer, você tem que entender, cara, que, às vezes, aquilo que sei lá, o que você tá querendo não é o que o mercado precisa ou o que aquela sua festinha precisa, cara. Bota o Just Dance e relaxa, cara, sabe? Se diverte, é se divertir. Essa é a parada, entendeu? Exato. Esse é o tema de hoje, galera. Sobre mais que isso, mais que ritmo, além da dança, além do ritmo, é a diversão, cara. Jogos e diversão, caraca, né? Outro podcast. Porra, ótimo podcast. Jogar videogame não é você estar imerso no universo, você tem que se divertir. Então, jogue os seus jogos hardcore, jogue. Mas jogue seus jogos casuais e divirta-se. Bom, Muawk acabou. E não jogue em Project Diva, não financie essa porra. Não financie essa porra. Bust a Groove, o jogo da vida, galera. Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Falou, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, moçada. Foi. Falou, pessoal. Clap along if you feel like that's what you want to do. Aê, caixa de entrada. Começou mais um Caixa de Entrada aqui no Projeto X Podcast. Hoje foi dia de karaokê, então estou rouco. E aqui do meu lado, que cantou pra caramba e lembra de todas as letras, Rafael Fer, olha aí, bem-vindo. E aí, galera, tudo beleza? Aparecendo aqui a primeira vez uma Caixa de Entrada, meio rouco também, né, por causa do karaokê. Gritamos muito hoje, é isso aí. Vocês não têm ideia, o Rafael, cara, ele tem uma memória incrível pra todas as músicas. Ele lembra de tudo, tudo. Até das músicas japonesas eu lembrei. O Fer, ele entrou aqui pra nossa equipe, ele vai dar uma força absurda em tudo que há de bom. Então, já se acostumem a ouvir essa voz do Itararém, porque tá rolando. Meio interior. Então, antes de tudo aí, galera, vamos menção um obrigado aqui pros nossos parceiros do dia a dia. Começando aqui pela N-Party. DollarsCast. LegCast. OtaCrazy. MiniClouds. Level 1 Podcast. OmegaCast. OtacologiaCast. Coffee Unlocked. Clamp Project. Coletivo Cult. E Cast Wars. Never. Aê, valeu, galera. Estamos aí toda semana sobrevivendo. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger all than ever. Power after power, work is never over. Work it harder, make it better. Do it faster, makes us stronger all than ever. Power after power, work is never over. Como toda tradição aqui na leitura de e-mails, a gente chegou, bateu mais uma semana, mais um tema de dicas que a galera geralmente errou pra caramba. E antes de tudo, a gente precisa aqui, Fer, desvendar as dicas. Então, quais que foram as três palavras das últimas dicas? As últimas dicas foram Michael Jackson, Silvio Santos e Taiko. Então a galera deu uma viajada, fugiu, mas Michael Jackson é basicamente porque ele é o rei do pop e da dança. Todos sabem. Silvio Santos, porque era ritmo do quê? E tem moda é festa, meus jovens. Aê, ritmo! Toca aí. E fechando o Taiko, porque teve um lado um pouco de portátil, de jogos de ritmo e tal, e a pessoa achou interessante colocar o Taiko, né? Mas ritmo impossível, né? Tamborzinho feliz, e você bate, faz som e músicas. Mas a gente agradece a todos os guerreiros que acertaram ou não. A gente vai abrir o jogo de quem ganhou as dicas, não. Mas você que acertou, você sabe. Então, a gente entrando aqui nos no nossos quadros aqui dos Recadex, a gente tem várias coisas acontecendo essa semana. Coisas que a gente não acreditaria que aconteceria. Revelações, que eu tô prometendo aqui uma informação muito maneira. Tá guardada. Mas antes da informação muito maneira aqui de traição, a gente precisa falar da playlist que rolou essa semana, voltou. A gente teve um convidado bem legal aí pra tocar a playlist junto com o Mug, né? Quem que foi, Fê? Então, o convidado que veio é um amigo nosso aí de longa data, né? O Goezinho, que veio fazer a gravação da playlist junto com o Mug e com o site do PXP. Trouxe altas músicas de jogos. Sim, ele trouxe temáticos, ele veio com músicas temáticas de jogos. Vários temas aí que marcaram a vida daquela sábia criança. Cara, quem não viu tá dando mole, devia correr e baixar. Vai lá, hein? Tá no site. E falando de viagens, de coisas na internet, a gente tem o Mug aqui fazendo a saga dele pela internet. Dessa vez ele apareceu no VideoQuest. Falando, obviamente, do que, rapaz? De One Piece, né? Do que mais que ele sabe falar? Só isso, né? Então é exatamente, pessoal. Só sabe disso mesmo. Então a gente tá lá participando lá junto com o Leonardo Kitsune e o Fabio Urso, né? Desmembrando essa primeira saga de One Piece. Episódio muito legal. A gente agradece muito aí o convite que o Mug recebeu, né? Ele tá lá, né, cara? One Piece sem Mug seria muito triste. E ele tá lá pra provar que sim. Mas falando de One Piece, cara, o que, que a gente tem aqui de revelador, nossa, Rafael? Que a gente vai botar aqui. Fãs ficarão boquiabertos. Cara, destruímos um mito. Sim, acabamos com a imagem do Mug. Rolou esses tempos aqui um vídeo, revelação, que o Mug falou uma parada inacreditável. Então a gente não pode deixar passar isso longe pra quem não acessa a fanpage. Primeiro que quem não acessa a fanpage tá dando mole também, devia estar lá vendo essas novidades. E tá tanto na fanpage quanto no grupo. É, isso aí. Mas mais que isso, a gente vai tocar... Eu acho que eu não quero nem comentar o que aconteceu. Não, é melhor primeiro tocar, é né? É melhor deixar lá e a galera que se deleite com as imagens. Então, ó, pessoal, ó, eu vou tocar uma frase única, vocês vão escutar. E quem não tá acreditando, vai no Facebook. Que lá tá todo em dedo. Toda a trama. Pam, pam, pam. One Piece, eu maneiro. Mas voltando aí das revelações, a gente tem coisas boas aí na semana, além disso, né? Além da traição, da trairagem. Os fãs. A gente tem coisa legal aí. O que que teve de muito maneiro, então, Rafael? Então, essa semana assim, agora de fevereiro pra janeiro, do dia 27 até o dia 2... ocorreu a Campus Party, né, e eu consegui ir lá na Campus, eu vi campeonato de League of Legends, eu vi os stands, eu vi tudo mais, e eu resolvi escrever uma matéria sobre o que aconteceu lá. Então a matéria tá no site já foi lançada, pra quem quiser ir lá, tem imagens, tem eu falando sobre o que eu achei do evento, o que tinha no evento de diferente, e pra quem não foi, não sabe o que perdeu, porque tinha muita coisa interessante lá, muita oficina, palestra, workshop, e muita coisa legal e interessante. Palavra do dia, da semana, na verdade, é vacilo e não pode vacilar. Acesse o Colando do Fé. Tá muito maneiro, cara. Primeiro textinho a gente nunca esquece. É, então a primeira postagem que eu fiz no site, então tem aquela paradinha da primeira vez, né? Querendo ou não. Tô meio... Então é essa parada, assim, o início de uma lenda. Aguardem, galera. Mas falando em lenda, falando em início, falando de coisas importantes, a gente teve a enquete PXP, né? Ela rolou aí durante esses últimos tempos aqui no Projeto X. A gente precisava de umas informações importantes pra gerencial, qual que seria o norte aqui do nosso público, né, o que vocês esperam e tal, e a gente quer anunciar aqui que a enquete finalmente foi fechada. A gente agradece demais o resultado, a colaboração de vocês que perderam um tempinho lá respondendo o formulário, ajudou muito, galera. Vocês não têm ideia do quanto que a gente esclareceu. A gente anotou grande parte das sugestões, das críticas e tudo mais. Tá tudo aqui sendo repensado, entrando aqui em pauta e já sendo praticado aí durante os nossos programas. Então fiquem ligados que muita coisa boa vai aparecer. E a culpa disso é de quem, Rafael? É deles. Não, mas sério, moçada, pô, mandaram muito. É, né, isso aí. Vocês não sabem o quanto vocês ajudaram. Todo feedback positivo é bom pra construção do site e pra melhoria. Pô, sempre, sempre. E falando do melhor, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, ainda nessa parte de pesquisas e tal, né? Tá rolando um movimento muito interessante que é o... Pod Pesquisa, galera. Então, o Pod Pesquisa, assim, no geral, é o quê? É uma iniciativa que já rolou, já teve a primeira e a segunda edição em 2008 e 2009. E esse ano aqui, em 2014, o pessoal, os organizadores, estão voltando com uma proposta simples. É conhecer o gosto do podcaster e do público no geral também. do perfil dos ouvintes, do, da parte das informações. Então é mais ou menos o que vocês fizeram um pouco na pesquisa, mas dessa vez a gente tá misturando o público do Projeto X, a galera que escuta, a galera que grava, a galera que edita, tá todo mundo aqui também respondendo, com o público geral. Então o nosso gosto, as nossas informações vão entrar em toda essa parte da galera, vai ter todo o estudo e vai gerar um resultado bem legal no geral, pra gente saber o que, que o podcast no Brasil tá influenciando, né? Quais que são as expectativas e tals e tals. Sim, o que, que a galera gosta, o que, onde a galera escuta ou não, horário que escuta. Pra uma mídia tão importante, tão dinâmica quanto o podcast aqui, eu acho muito legal. Acho que quem tiver o gás pra fazer isso, pô, vale a pena, vai lá dar uma respondidinha. Eu tô lá fazendo, terminando aqui minha pesquisa, eu não terminei porque a gente começou a gravar. Eu já gravei, amigo. Então corre lá, galera, responde que vai ser muito maneiro, adicionar muito. E pra quem ainda tá mais ou menos na dúvida de como funciona, a gente vai tocar o spot deles aqui explicando como vai funcionar certinho. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Podpesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. Então, informações dadas, recadinhos avisados, a gente tem aqui a parte legal, né? Que é o retorno da semana, o retorno do pessoal. Aqui, feedback. Né? O nosso... Eu lembro do cast de clichê de podcast que eu brinquei lá. Feedback é o caralho, a gente quer e-mail, comentário. Mas tudo faz parte da mesma parada, é sempre legal um retorno, é sempre legal ver essa disposição de vocês, interagindo, dando as suas sugestões, falando da opinião pessoal, né? E abrindo essa parte dos e-mails, eu queria falar primeiro de um e-mail que chegou um pouquinho atrasado, do Diogo Riquinho Miyazaki, né? Conhecido aqui, figurinha carimbada do caixa de entrada, que chegou atrasado, se atrapalhou um pouquinho com as datas do podcast, que ele não tava ainda alinhado, né, sobre a nossa mudança para segunda-feira. Então vale o reforço, primeiro, que a gente sim mudou o podcast para segunda-feira, agora toda segunda, Projeto X Podcast. Fiquem ligados nos feeds, iTunes e tudo que rola de maneiro. E, no geral, o e-mail do Diogo foi falando que ele não jogou Kilohertz, que foi o cast da semana retrasada, mas ele deixou aqui uma opinião muito legal sobre RPG no geral, em contraponto ao, principalmente ao Cabeça, né, o pessoal que criticou essa modalidade de RPG. Ele falou que tem sim os métodos, ele falou que é interessante até certo ponto, tem uma visão bem diferente, né, das coisas, a própria versatilidade, né, de você, não é uma parada de reflexo, né, que ele fala que é um negócio bem mais na parte de estratégia e tal, bem mais fluido assim no caso, né? E eu concordo até certo ponto no RPG. Você curte um RPGzinho? Ah, eu curto. RPG foi a base da minha infância, foi onde eu comecei a aprender o inglês, pra falar a verdade, foi jogando Final Fantasy. Muito true, cara, RPG é o estágio de inglês, sim, que todo, né, jogador, e, tipo, passa. É tanta história que você tem que aprender, tipo, pô, o que que eles estão falando? O que que tá acontecendo nesse negócio aí? Eu lembro do Chrono Trigger, que eu fui descobrir que Frog era sapo. o Frog é o herói da parada. E é legal, sim, o RPG, ele tem essa parte, e ele recomenda algumas coisas aqui de RPG. A gente não vai tomar tanto espaço nessa parte, porque a gente tem que correr aqui com os e-mails, mas fica a recomendação do Civilization, que é um gênero legal, não no RPG, mas na parte de mecânica, um pouco mais abrangente, assim, a gente correndo um pouquinho com o e-mail dele, né? E Total War também, que é uma franquia meio absurda, é muito legal ver. Você já jogou? Não, Total War? Já vi, mas nunca joguei. Você monta um exército da galera e você bota a negada pra correr atrás dos outros. Corre, galera, corre, negada. Visualmente, cara, pô, o processamento desse jogo deve ser muito true, cara, porque é muito personagem, é um comando muito legal. Ambas as séries, né, traz uma mecânica muito diferente, assim, e vale a mençãozinha honrosa e tal. A dica dele a gente não vai falar, porque ele já passou a semana, já passou até o cast e tal. E a gente vai correr aqui agora pros e-mails oficiais do último podcast, né? Dos Viciados Tecnológicos. Então, galera, vamos para o próximo e-mail aqui do último podcast. Do e-mail do Lucas Cachone. Fala, galera do PXP, beleza? Lucas Cachone aqui pela primeira vez em 2014. Podcast dessa semana eu tive que ouvir, pois o tema era um retrato da vida de todos nós. Assim como funciona na minha rede social, /vício favoritos, ou Twitter, tentarei ser sucinto no e-mail. Meu vício começou na época do Orkut. Primeiro que o e-mail dele deu uma página então, mas tudo bem. Olha, cara, você tá meio fora do contexto do Twitter. São só 140 caracteres, não 140 palavras. É isso aí, vamos lá. Meu vício começou na época do Orkut. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época da vida otaku, mas existiam algumas comunidades no Orkut que funcionavam basicamente como jogos de RPG, onde você usava um perfil fake do seu personagem favorito, de anime ou mangá, e interagia com outros. Imagine um grande crossover em uma localidade diferente. Podia ser uma pensão no estilo Love Hina, um castelo, uma ilha. Enfim, era um jogo de RPG e perdi muitas horas da minha adolescência nisso. Eu, particularmente, olha, nunca aí participei dessas coisas, mas a galera era muito viciada nisso. Tinha lá 5 mil pessoas na comunidade que fazia família, tinha irmão, pai e essas coisas e ficava interagindo. Não era? Eu lembro muito dessa parte dos fakes, cara. Era sim, muito eu sou fake do Naruto, eu sou fake do personagem. Do Ryu. Essa época era dark. Orkut era uma rede true. É, bons tempos. Atualmente uso as seguintes redes sociais. Twitter. O vício. Comecei sem pretensão lá pelos idos de 2008. O que me fez abraçar o Twitter foram a facilidade em ter notícias muito mais rápidas. Basta seguir os perfis dos portais, jornais, revistas e blogs, que sai tudo pronto para o clique. E, idos. Sim, várias das minhas artistas favoritas possuem contas no Twitter. E é por aqui que eu faço aquela babação de ovo que todo fã faz. Comento, já cheguei a trocar alguns tweets com algumas. Fico atualizado sobre o que estão fazendo, se estão gravando coisa nova, se estão bem de saúde, essas coisas. O Twitter é a rede social stalker. Você quer saber o que a pessoa tá fazendo? É, então, oficial, né? Literalmente, muito você vai lá. Mas é legal, cara, essa proximidade de você não atrapalhar a pessoa. Sim, né? A pessoa vai, usa o microblog e você segue pra ficar atualizado. Pô, além de ser uma rede de comunicação rápida, né? Então é muito rápida a troca de informação. A próxima aqui eu gosto muito, cara. Vamos lá, para a próxima, porém não muito famosa e utilizável. Google Plus. É, galera, tem gente que usa. Olha aí. Sim, eu uso isso. Mas basicamente é pelo motivo 2 do Twitter. Os 48 grupos, AKB, SKINB, tem um contrato com o Google e usa o G Plus como um blog. Ou seja, só das idols que eu gosto são quase 50 posts diários. Perco um bom tempinho nisso, afinal, são fotos, vídeos e postagens. Como estudante de japonês, serve também para treinar. Sim, sei que isso parece a desculpa do moleque que tem Playboy para ler as matérias, lol. Então tá, né? Bom, ele já se auto-justificou, né? Não tem nem o que comentar sobre isso. Falando de coisa tensa. É, vamos pra outra rede tensa agora, né? Que a Dri gosta muito. Que é o nosso querido Tumblr. É que nem ele mesmo diz, ó. Pelo fandom. Aí, o que será? Como bem dito pela Dri, ele também cita ela. É aqui que temos todos os fandoms organizados e os sistemas de tags é muito útil para isso. Gosto do Tumblr para poder acompanhar as reações sobre notícias e episódios das séries que eu gosto. O dia seguinte ao episódio novo, eu entro e busco o que o pessoal achou. Olha aí. Mas o Tumblr foi muito bem nessa proposta de fazer um microblog de interações e cada um dentro daquele contexto vai, republica e tal, e vira uma rede monstruosa. Sim, tanto é que cresceu pra caramba nos Nossa. Últimos tempos, né? Principalmente pelas menininhas aí, fandoms, né? Nada contra, né? Mas... Agora vamos para o boom de redes sociais que aconteceu, né? Que o nosso querido azulzinho, conhecido mais como Facebook, diz ele que é abandonado, mas eu não sei não, hein? Tanto de gente que anda entrando aí, minha mãe, minha tia, tá todo mundo usando. Família toda. Família toda. Você posta uma foto, aí a mãe comentando, ai, meu filho lindo. Tá lindo esse tá lindo, sobrinho. Cresceu tanto. Mas vamos lá, minhas atualizações são feitas pelo Twitter. O que posto na rede do Pássaro Azul sai na do tio Mark. Fiz isso para ao menos dar sinal de vida para os amigos que insistem em ficar por lá. Também entro uma vez ao dia, basicamente para olhar o que a Tsubasa, cantora japa amante do Brasil, está fazendo e também dar uma curtida ou um comentário nos posts dos amigos. Tem que deixar o like. Para fazer o social e não sumir. É aquele negócio, é mendigar o like. Você tem que doar um like todo dia, senão você, tá, você não tá usando corretamente a rede social. Enfim, pelo lado mais sério, como jornalista, uso muito a internet, então eu sempre estou conectado, seja notebook, celular ou tablet. Lado ruim é o mais comum. Perder a namorada. É, você passar mais tempo no computador com a sua namorada realmente é um motivo pra perder ela. Aí ele bota aqui a trajetória dele, ó. É, então, tem toda uma história. Normalmente era sempre as super ciumentas do tipo, tá mandando mensagem pra quem? Tá seguindo essa vaca? Me mostra as DMs ou o chat do Face. O mais engraçado é que uma vez uma ex teve ciúme das idols, hahaha. Como as fotos e vídeos que elas postam é tudo selfie, ela achava que era só pra mim. Quem é essa aí que você tá vendo foto? Ela tá fazendo vídeo pra você? Cachorro, fica aí se comunicando em japonês. Caraca. Só porque eu não sei a língua. Safado. Ainda hoje morro de rir lembrando dela. Ahá. Ao fim foram só 2 relacionamentos terminados pelas redes sociais. Acho que tô abaixo da média mundial. É isso aí, galera. Até a próxima. Pior que se pegar a média mundial, acho que sim, cara. Mas ainda assim é muito sinistro. Eu gostei dessa história dele aí. Mas, meu, muito maneiro, a gente agradece, cara. Força aí com a próxima namorada. Obrigadão aí pelo e-mail. E valeu. Mas correndo aqui com a leitura de e-mails infinita, a gente tem e-mail praticamente binário, porque o nome do cara era 0,00000001. E ele fala que não precisa preencher o assunto e, em teoria, ele tá quase certo. Ele fala, oi, aqui é o Leandro, primeiro de tudo... Ele dá um oi rapidinho aqui. Ele, oi, aqui é o Leandro. Primeiro de tudo, um feliz Natal atrasado. Feliz Ano Novo atrasado. Feliz Dia de Reis atrasado a todo o PXP. Aí ele deixa aqui, né? Agora os podcasts que eu não comento faz por diversos motivos. Ele fala aqui rapidinho de cada um, né? Sobre o MSP, ele falou que gostou. Comprou 3 das 4, né? Faltando só Astronauta. Ele falou que não leu tanto Turma da Mônica na infância dele. Mas mesmo assim, o que ele leu foi suficiente pra admirar essa releitura. E cara, tá certíssimo, cara. Essa coleção do MSP, pô, show de bola. Sim. No Sherlock Holmes, no 70, ele fala que foi algo realmente que ele não esperava. Olha aí, fomos surpreendidos novamente. Como outro ouvinte que falou, ele não conhecia a figura ilustre do mestre da observação. No entanto, apesar de ter só lido contos separados e visto os filmes, é difícil não se admirar por essa persona. E, cara, é assim, né? O Sherlock Holmes, como a galera comentou, né? Ele passou as gerações, é mais que só uma pessoa, só uma figura, né? É uma imagem, é um conceito. Sim, ele é alguém que é admirado, né? Pô, né? Chapeuzinho e cachimbo. E elementar, meu caro Watson. Olha, é meu caro Watson. Watson. Futuro filho de algum casal aí que vai rolar. O 71, ele fala que sinto muito, Dri, não joguei nenhum dos jogos, por isso não vou me estender. Acontece. E falando do 72 aqui, né? Ele falou que não é possível ficar menos de 6 horas na frente do PC, pois trabalha com digitação. Aí ele fala aqui, né? Então, como ponto de contrapartida, ele não tem Twitter, Instagram, Tumblr, Skype e WhatsApp. Apenas um Face que entra uma ou duas vezes por semana. E o tema aqui, tá bom, cara. Tá na zona do normal, tá quase. É. E ele dá aqui um negócio que é até interessante com esse tema das redes sociais, da interação tecnológica e tal. A gente podia ter comentado do cyberbully, né? Mas talvez é difícil também, cara, que a própria discussão do cyberbully e do bullying em si é um negócio que vai muito longe, né, cara? Preencher. Já geraria, eu acho que é um outro cast, né, cara? Não, porque é muita coisa pra ser discutida. Tem muita coisa importante pra falar e tal. Mas é verdade, assim, o cyberbully e a própria sensibilidade que essas redes sociais estão trazendo, assim, insensibilidade, na verdade, né? Que elas estão trazendo é preocupante. A gente teria que ver isso aí. Mas ele bota aqui no final, né? De resto, um abraço a todos vocês e bota dois PS aqui. PS1, à espera de um podcast de Shihaya Furu 2, ou Agatha Christie. Shihaya Furu 2, tem fanboy pra isso. E o PS2 aqui, cabeça, só pra você saber, pombos fazem ninho... Só pra você saber, pombos fazem ninho alto. Quando um filhote cai, já era. Nós não fizemos um ciclo pra ver o que ia fazer respiração, boca a pico com o filhote. Nós só pedimos desculpa ao filho se nós mandamos para o céu cristão ao invés do Valhalla. Mas muito maneiro, Leandro. Valeu, cara. Abraço. É isso aí. Seguindo aqui na leitura de e-mails, vamos para o e-mail do Black Star. Assunto: meu vício, minha vida. É quase um projeto da caixa, né? Meu vício, minha vida. Mas vamos lá. É tipo uma terapia, né? Esse tipo... Tem que se cuidar, hein, cara. Poxa. Yo, meu nome é MK, tenho 17 anos e desde os 10 eu não vivo sem um computador. Antes dos 10 anos eu não tive quase nenhum contato com tecnologia. Usei o computador do meu avô poucas vezes apenas para jogar Show do Milhão. Quem nunca jogou Show do Milhão, cara? Você está certo disso? Aos 10 anos eu fui morar com a minha mãe em São Sebastião do Caí. Onde diabos fica isso? Cara, longe. São Sebastião do Caí. Não, ele caiu, né? Ele tem que dar uma ênfase nisso. Não é do Levanta, é do Caí. É do Caí. E lá ela comprou um computador. Eu não tinha o que fazer na internet, então só ficava jogando Damas e Campo Minado. Num belo dia. Quem nunca jogou isso, né? Faltou o Freecell e paciência. Num belo dia, meu irmão trouxe um emulador de GBA com um Pokémon Emerald. Depois disso, comecei a usar a internet para buscar detonados e outros jogos. Nisso, encontrei sites de anime online, depois sites para baixar animes e assim cada vez mais, encontrando coisas que me prendessem na frente do PC. Teve uma vez que meu PC estragou e eu fiquei 2 semanas sem computador. Nessas 2 semanas eu fiquei muito mal. É, realmente é depressivo. Você difícil, que sempre foi viciado. I know you feel, bro. Eu preciso de uma terapia aí. Nessas 2 semanas eu fiquei muito mal. Cheguei a ter febre de 39, 40 graus. Caramba, cara, você era, meu Deus. Cara, muito viciado aí. Passou a barreira física, né, cara? No dia que minha mãe trouxe o PC de volta, eu liguei ele e em questão de minutos a febre abaixou e eu comecei a melhorar. Olha só, que cara. É a mágica. É a mágica do Bill Gates. Gates ou mago. É tudo nano robozinhos. Nanotecnologia. 2 anos atrás eu conheci o Tumblr e desde então não passo um único dia sem entrar nele. Tem dias que eu acordo de madrugada e vou ver meu Tumblr antes de voltar a dormir. O Tumblr é a única rede social que eu uso frequentemente. O Twitter só criei por criar e o Facebook só uso pra ver o grupo da escola e do PXP. É isso aí, cara. Continue olhando o grupo lá, comentando, compartilhando e dando risada, divulgando pros amiguinhos. O meu celular é outra coisa que eu não vivo sem. Eu nem uso ele o tempo todo, mas eu começo a surtar só de pensar na ideia de ficar sem ele. Cara, hoje é difícil. Basicamente, essa é a história do meu vício. Com essas dicas, eu não faço ideia do próximo tema e por isso vou chutar três coisas aleatórias. Osso, carnaval ou comediantes. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. Cara, você chegou muito perto com o osso. É só, comediantes ali, eu acho que ficou meio fora de realidade. Carnaval quase também, porque tem umas verinhas no carnaval. Tá meio no meio, assim, do parado. Mas é isso aí, Baxter. Tamo junto aí no vice. Valeu pelo e-mail, até mais. E correndo aqui com o caixa de entrada, a gente tem um e-mail do Neuron Kun, cast 72. Hello, my beats. Eu sou... Opa, peraí, cara, não se exalte. Eu sou uma pessoa que precisa ficar o tempo todo atualizada. Compro pelo menos 2 celulares por ano. Caraca, velho, é bastante. Todo mês compro um jogo e tô sempre trocando as partes do meu computador pra poder manter o vício. Só trabalho em locais onde trabalho é feito no computador. Olha, o cara é true mesmo. Eu acho que o meu vício começou quando eu terminei o ensino médio e comecei a trabalhar. Ganhando meu próprio dinheiro, pude comprar as coisas que eu queria. Hoje tenho 24 anos, não faço piada. Tá bom, gente. Não vai falar que é a idade da verdade. E sou um VTA, viciado tecnológico, mano. Como sobreviva, cara. Muito sucinto, meu dedo. Eu curti. OBS, existem boatos que a cor azul da internet serve pra lembrar os viciados qual é a cor do céu. OBS2, essa coisa de motorista que Mug comentou me lembrou um pouco Galáxia, de Gatman Crowds, olha aí. A rede dos motoristas é muito true, específica. Mas, cara, sabe que nessa parte de estudo de cor, principalmente o azul, é interessante. Eu tive na facul esses tempos uma parada dos estudos de cores e tal, e azul, por ser cor fria, ela relaxa no uso, assim, né? Então o cara se sente mais tranquilo por usar mais tempo e tal, não é um negócio tão imediato quanto um banner vermelho falando, compra agora, filha da... Opa, veja, olha, atenção, vermelho. Vermelho sangue. E faz um pouco de sentido essa parte da teoria das cores, o Neuron. Mas maneiro, cara. Olha a curiosidade aí rolando no caixa de entrada. E correndo, a gente tem um e-mail gigante do Miyazaki. Outro. Vamos lá para esse pequeno capítulo de uma novela. Como assim vocês mudaram os lançamentos da sexta-feira para segunda-feira? E eu não percebi. Tava tão acostumado na sexta-feira que quando eu escutei o podcast de Kingdom Hearts foi numa sexta. Quando eu terminei de escrever o e-mail na segunda, foi quando eu pensei que tinha tantos podcasts que eu não ouvi e fui lá no site conferir os podcasts antigos. Quando eu percebi que o podcast já tinha lançado, eu fiquei confuso. Como que lança o podcast antes da data? Foi quando eu conferi a data dos podcasts e vi que vocês mudaram. Olha aí! As mudanças ocorrem para o bem. Pelo menos aqui elas ocorrem para melhorar, não para piorar. Opa! Olha aqui do podcast de Sherlock para o de Kingdom, eu deveria ter percebido essa mudança. Mas eu devo ter pulado uma semana que eu não sei e botei na minha cabeça que foi na sexta-feira que foi lançado o podcast. Por favor, me falem até quando eu posso mandar meus e-mails corretamente. Ah, então legal. Isso é uma coisa interessante, mas só pra reforçar, então, a leitura de e-mail geralmente tá acontecendo nos domingos, com exceção sábado à noite e tal, pra dar uma adiantadinha. Se é certeza, o podcast lançou na segunda até sexta, se você mandou é 100% de certeza, 120% de certeza, Toguro, que vai chegar a parada. Ah, eu sou Toguro. Se tiver na zona de risco é entre sábado. Sábado de manhã ainda é um pouquinho seguro, mas sábado à noite, entre domingo de manhã cedo, já é uma zona mais de risco e tal, mas ainda tem espaço, né, já que o podcast sai segunda e geralmente a edição aí vem no domingo à tarde. Sim, sobre o tema, a única coisa mesmo que eu sou viciado é o YouTube, que passo o dia inteiro vendo vídeos de coisas inúteis a coisas mais interessantes. Ele toda a humanidade. Quem não faz isso? O vídeo mais recente é de uma série da History Channel chamada Warriors. Bem legal, que mostra todo o treinamento de guerreiros antigos no mundo todo, desde os cavaleiros da Idade Média até mesmo os samurais do Japão. Apesar de não ser um programa produzido para o YouTube, mas tentar assistir atrás da TV a cabo é uma porcaria, já que nunca passa. Cara, esse Warriors do History Channel, eu não lembro. Eu lembro que eu vi um documentário uma época, já faz um tempinho também. Eles recriavam também esses guerreiros antigos e botavam pra brigar. Eu lembro que teve... Será que era um programa? Será que era um vídeo? Eu não lembro agora. Eu lembro que uma vez eu vi um viking contra um samurai. Tinha ninjas e piratas. Falta zoeiras. Sim, eles misturam, né? É como se fossem as batalhas épicas. É isso. E eles, tipo, analisavam pelo perfil de batalha, né? Do guerreiro, né? Sim, realmente como eles lutavam, né? Todo o treinamento, as habilidades e mais. Não, olha, duas dicas, hein? A série Warriors e a galera aí do viking samurai, pirata contra ninja, dão procurado. É, bastante coisa legal na internet. Mas algo do cast me chamou muita atenção. Foi quando o senhor Chapéu de Palha, vulgo Mug, abriu um tópico em relação à saúde. Não sou nenhum expert, mas possuo um pequeno conhecimento que quero compartilhar. Vamos lá, então, ver esse seu conhecimento. Os aparelhos celulares, computadores, antenas e outros emitem radiação eletromagnética. Esta aqui está presente em todos os lugares. Não, ela não é Deus. É, eu espero que não. E não a percebemos. problema. Esta radiação é de extrema importância para o funcionamento do nosso dia a dia, pois é com ela que conseguimos nos comunicar de um ponto ao outro sem a necessidade de cabo. Exemplos são os sinais 3G, sinais Wi-Fi, sinais de rádio, TV, etc. No caso, são ondas eletromagnéticas que viajam através do ar, né? Então ele facilita muito a comunicação. Porém, ela é bastante nociva aos seres vivos. Um dos principais efeitos é o térmico. A radiação tem o poder de transferir sua energia para objetos em forma de calor. Um exemplo bem claro é o forno micro-ondas. Tem esse nome por emitir ondas eletromagnéticas de alta frequência. O caso é a de megahertz. E forno micro-ondas, pra quem não conhece, é o eletrodoméstico que a galera coloca videogames e explode. Explode, coloca CD, assim, coloca um alumínio. Caraca, que sinistro. Vai esquentar a comida no alumínio e explode a casa? Não sabe por quê. Então, é que aquece a água presente na comida. Tem gente que faz miojo, faz linguiça, exato, faz arroz exato. No micro-ondas. Então, são muitas as possibilidades. Este aumento na temperatura é extremamente prejudicial aos seres vivos. Pois, no caso dos humanos, temos que sempre manter uma temperatura interna ideal de aproximadamente 36 graus. E a radiação eletromagnética consegue penetrar, sem duplo sentido, claro, a sua pele e atingir tecidos internos e aquecê-los, além de atrapalhar a regulação da temperatura. Esse aquecimento, dependendo da intensidade e da potência da radiação, pode danificar tecidos mais sensíveis ao calor, como, por exemplo, o tecido nervoso. Ah, e ele causa câncer. É assim, ó, a coisa normal. Não, assim. E essa é uma curiosidade muito legal, cara, porque assim, essas tecnologias gerais, assim, pra humanidade, é um negócio muito recente, entendeu? A gente não tem muita coisa a longo prazo, já ter estado e comprovada de como que funciona e tal. Então, a nocividade disso ainda não tá em estudo 100% prática anotada, entendeu? A gente tá meio que numa geração de cobaias aí. Tá rolando, tá chegando tecnologia e tal. Eles vão lançando no mercado e os efeitos colaterais que dão, você vai descobrindo com o tempo. É uma curiosidade muito legal que ele trouxe aí, poxa. É bom. Sim. É claro que a radiação dos aparelhos celulares é baixa, porém o perigo está na duração de tempos que utilizamos eles. Exato. Que no caso a galera fica o dia inteiro com o celular no bolso. É claro que uma hora ou outra isso vai afetar de alguma maneira. A adolescente de 15 anos que não sai do Twitter. Não sai do Twitter? Fica lá com o celular grudado na cara? Cuidado, hein? Quanto mais longo o tempo, maior a radiação que sua cabeça recebe, maior o perigo à saúde. Isso, maior perigo ao cabeça. Então, radiação é igual a perigo, perigo é igual a danificar o cabeça. Então, quanto mais adolescentes o Twitter, o cabeça fica doente. Ai, meu Deus. Pessoas que moram perto de antenas também estão sujeitas a problemas na saúde a longo prazo. Que tá em contato, a radiação passa da mesma forma, apesar de não estar diretamente ligado, ela passa pela pessoa. Outro perigo, um pouco mais escondido, está no Wi-Fi. Além de não funcionar, a localização dele é importante. O que muita gente faz, inclusive aqui em casa, é manter o aparelho no quarto, pior lugar para se manter, já que é o local onde as pessoas passam seu maior tempo nele. No caso, você tá deitado, dormindo, e você tá em contato com ele. Uma coisa que ele não citou aqui, mas que eu sei também relacionado ao Wi-Fi, é que se você tem plantas na casa e você usa o Wi-Fi, as plantas morrem, por causa da radiação. Nocividade. Sim, elas são nocivas às plantas, porque ele absorve os nutrientes e tudo mais. Tem uma explicação científica, mas não sei, eu sei que as plantas morrem. Bom, acho que é só isso. Pode parecer que tem bastante informação neste e-mail, mas acredite em mim, isso é pouco comparado aos inúmeros artigos que abordam esses assuntos. Ah, claro. Especialistas poderiam rir do meu e-mail, mas queria passar um pouco que eu conheço e alerta do uso abusivo desses aparelhos eletrônicos. Não, tá certo. Isso é uma parada que, querendo ou não, todo mundo tá em contato todo dia, o tempo inteiro. Quero avisar que não quero criar paranoia nas pessoas. Podem usar seus celulares, mas com moderação. Agora sobre as dicas. Tá difícil. Michael Jackson foi um dos maiores cantores e artistas da cultura pop, tendo até o título de rei do pop. Silvio Santos, um dos maiores empresários e ícones da nossa cultura. Ficou bastante popular na TV pelo seu jeito único de apresentar seus programas. Foi apresentador de programas como Topa Tudo por Dinheiro, Qual é a Música, Show do Milhão, entre outros. Taiko é tambor em japonês e um estilo musical. Acho que vai ser sobre cultura pop oriental. quase. Tirando o Silvio Santos ali, eu não sei porque seria cultura pop oriental, né? Não, foi pra esse estilo, apresentação de TV e tal. Mas foi quase, acertou, foi, cara. O Silvio Santos era o Hitmon, cara, lembra do Hitmon Lee, sucesso. Try harder na próxima vez. Outra linha de raciocínio: Michael Jackson é o rei do pop, rei. Silvio Santos é rico, reis são ricos. Taiko, segundo Wikipedia, eram utilizados na guerra. Reis travam guerra. Olha só, vai ser um sobre os reis, ditadores. Lordes, imperadores, shoguns, sultãos, khans, ministros, chanceler, reis, presidentes e outros que governam no planeta Terra. Olha, cara, eu acho que você foi meio pra linha de conspiração. longe, não. Foi conspirólogo demais, cara. Mas a sugestão foi muito maneira. A gente mandou. Foi aqui. Muito. Você pensou realmente no, numa linha aí que, meu Deus. Poxa, Diogo. Um grande abraço pra, a todos vocês e até mais. É isso aí, Diogo. E, pô, show de bola. E no final aqui ele manda os links que a gente vai deixar aqui na postagem, aqui, sem problema, da, das referências que ele teve aqui sobre essas partes de efeito de radiação mínima, o que faz aí a longo prazo e tal. É, é bem interessante. Assim. É óbvio, é outra área que a gente ia acabar caindo, usava de tempo e tempo de pesquisa pra falar tudo mais. Mas legal esse alerta, porque a gente também tem que tomar cuidado de só aceitar as coisas que vêm e não dar essa questionada. Será que é bom? Será que não é? Qualquer coisa. Quem se beneficia? Quem se beneficia e quem se ferra. Tem sempre que olhar esses dois lados da moeda aí. Mas quase acabando a quest de e-mails aqui, a gente tem o penúltimo, que é do Rafael Padilha. Curtinho. Olá, aqui é o RP e eu tô 2 horas sem mexer no Facebook. Cara, galera, curtiu muito essa ideia do viciado. E aí, galera, beleza? Foi mal por copiar a intro de vocês, não resisti mais falando sobre... Você não foi o único. Não resisti mais falando sobre o tema. Sou o único que, quando tá assistindo filmes, escuta o barulhinho de comentários do Facebook. Fica fito pra ver o comentário. Não, cara, tem muita gente assim. Eu já fui assim, mas eu tô curado agora. Todos fomos. Mas você não quer pausar o filme, pô, aí tá agressivo, então eu pausava. Sobre o negócio de amizade pela internet, eu também tenho alguns amigos virtuais. Na distância não é um problema. Bem, pessoal, por hoje é só, até a próxima, eu chutarei novamente Mohawk. Não, haha, até mais, quase. Mohawk foi na linha, assim, é a parada, né, a dança é meio difícil acertar, né, é um negócio meio subjetivo. Sim, sim, não tinha meio como falar, é isso. Mas a gente agradece o esforço e sim, cara, tem muita coisa legal nessa parte do virtual, véio. É que a gente focou no vício, né, mas o vício já leva a outros assuntos, né, que são as redes sociais, aí já vem esse aspecto social da tecnologia no cidadão comum, né, no dia de hoje, né, que, pô, influencia demais, né, a gente comentou, a Dri, pô, falando de movimentos sociais aí que estão acontecendo por causa das redes, meu, show de bola, Rafael Padilha. Isso aí, agora vamos para o último e-mail, mas não menos importante, chegamos ao fim dessa jornada aqui com mais um Rafael. Mais um figurinha carimbada da caixa de entrada e mais um Rafael. É cheio dos Rafaéis aqui nesse lugar, viu? Rafael Tara, Rafael Fer, cara, tem muitos Rafaéis aqui. Vamos lá. O cast ficou bem engraçado. Já esperava que alguém do cast ia falar que teve um iPod. Bom, o Kibo foi mais legal nesse cast. Aliás, já fui muito mais viciado com internet e eletroeletrônicos. Mas durante e agora, o final da faculdade, venho me moderando cada vez mais. E agora que terminei, vamos ver o que acontece? Neofilia, que o Mug citou no cast, foi novidade pra mim. Foi novidade pra todos, cara. Até pra Polícia Federal. A polícia vai colocar um nome crime, um novo crime lá como neofilia. Já esperava encontrar o Sage ou o Rods nesse cast, pois ouso dizer que o signo de Aquário é o signo das inovações. Pô. Bom, não pelo signo, assim. Eu sou um cara que trabalhei bastante, né? Com TI, com tecnologia. Eu tinha bases assim, mas foi um cast legal, cara. Eu gostei muito do resultado final e do tipo de discussão que saiu do programa. Sim, é. Querendo ou não, sempre gera várias discussões relacionadas. Mas maneiro é o comentário astrólogo dele aqui. O Aquário é o signo das inovações. Das inovações. Mas infelizmente eu não sou de Aquário, eu sou de Excalibur, Shura. Olá. Should I stay or should I go? Vamos lá, o finalzinho do e-mail aqui. Sobre o próximo cast, Michael Jackson, Silvio Santos e Tain. Deve ser algo sobre cerimônias? Ou um cast sobre milionários? Cast sobre recordes. Michael Jackson vendeu mais discos, Silvio Santos um dos homens mais ricos do país e Taiko seria tão tambor e para anunciar recordes ao anúncio de tambores. É, cara. Foi longe também. Essa galera, o que que cara, a gente fica triste, aí? A gente fica triste por vocês errarem. A gente fica feliz porque os chutes ficam muito engraçados. Meu Deus, velho. Vocês viajam demais às vezes. Cara, mas, pô, valeu a intenção. E fechando aqui, ele manda um segundo e meio rapidinho assim, não sei se vocês levam isso a sério, mas esse é o signo do inovado. E Tyra, pô, eu não levo a sério essa analogia. Não rola. O máximo que serviu foi pra fazer os signos do cavalo. Que foi muito só, maneiro. Só pra saber quem é o cavaleiro do quê. Mas é interessante. Fechando aí o feedback geral e gigante da galera, a gente agradece muito esse carinho que vocês têm de toda semana partilhar aí as missões, gastar um tempinho escrevendo aí páginas e páginas de e-mails. A gente tá aqui pra isso, pra compartilhar experiências e tudo mais. Continue com seus vícios, vocês vão sobreviver. E antes de chegar ao final, a gente tem o fatídico momento da diquinha, Fer. Já manja como funciona, né? Hoje teremos umas dicas diferentes. Vamos ver o que a galera vai vir viajar dessa vez e quem que vai acertar, né? Porque... Então, assim, além da dica, eu quero falar que esse foi um cast que já foi pedido pela galera. Então, fiquem ligados. E quais que são as 3 dicas dessa semana, Fer? Então, as dicas são Alex Kidd, nariz e truco. Alex Kidd, quem não conhece e não sabe o que é infância. Nariz, quem não tem é o Voldemort ou o Michael Jackson. E truco, quem não conhece ou não sabe jogar, não sabe o que tá perdendo na vida. Quem jogou e perdeu, perdeu mais coisa aí. Ó, esse truco valendo outras coisas aí, hein? Mas é isso aí, galera. Um grande abraço aí. Tudo de bom. Positividades e, Fer, seja bem-vindo aí, cara. Bora aí. É isso aí, galera. Valeu, até mais. Abraço. Abraço. Scroll it, throws it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, cue it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Technologic. Technologic. Technologic. Technologic. Ó, o Kiba, se você quiser, óbvio, deve dificultar um pouco a sua edição, mas se você quiser, tipo, a gente dá a introdução do cast e aí o Mook se apresenta. Tipo, entre a apresentação e os jogos, a gente explica o que são jogos de ritmo. Nisso o Mug não ia ajudar muito, porque ele nunca ajuda. A gente grava. Então vai, vamos lá. E depois você põe a apresentação dele. Isso tem que ir pro erro. Mais que justo. Mug, você quer voltar? Você quer voltar, Mug? A grande para. O Mug volta quando a gente terminar esse toque. Ninguém mandou cair. Beijinho no ombro. Mano, eu não vi ainda essa merda, nem quero ver o que é que essa porra de beijinho no ombro. Cara, você tem que ver, Panda. Por mais zoado. É melhor não, velho. É melhor que RPG, cara. Pô, que eu isso, também cara? Não, hein? É, velho. Eu também não, hein? Melhor que o universo do usa, Tolkien, cara. Porra, melhor que o mundo do quem Tolkien. Quem no mundo do pronto, Tolkien falei. Usa Jesus como escudo? Caraca, que porra é essa, velho? Nego fica usando carvalho, né, velho? É o porra. Conceito. É, então. Usando carvalho.